JCast. Ooh, it's been a long time since I wrote anything down. My ambition, it took over, and I looked at others to put things right. Ooh, I can't believe that after all the progress I'd made, I fell deeper in the coma that I think I'm starting to take some breath. But every time that I wake, it's like I only wake into a dream. Oh, and everything that I break reforms itself. It reforms itself. It reforms itself. And everything that I lose gets found again and dusts itself off. Oi? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Você viu o capítulo 100? Ah, tô achando legal agora, tá rolando vários memes agora, Carminha caiu no gosto do povo, né? Isso é engraçado, mas... Assim, pra mim, em particular, é mais engraçado, porque quando eu tava vendo a novela, nas três primeiras semanas, ninguém tava gostando da novela, né? Ah, o povo só falava como a novela era parada e como tava dando menos audiência que a novela anterior, né? Aí agora que a novela tá... não tem volta mais pra mim, tá oficialmente muito ruim... Todo mundo tá adorando. Tu gosta. Aí, mais uma vez, eu digo, eu não peço pra ser hipster. Eu nem sei quem é a Carminha. Quem é a Carminha? É a vilã da novela, que é aquela menina que fez a... Eu só vi uma novela com ela, Crave Rosa, ela fez a... O Petrúquio, quem mais? Era a Rosa. Sim. Catarina. A Catarina, isso. Fez era ela? Era ela, só vi essa novela com ela, mas aparentemente ela fez várias novelas, assim. Esses dias eu assisti e eu achei que a mocinha era vilã. Achei que a Débora ia falar dela, ela tá, porque ela é... ela tá se vingando, a garota fudeu ela quando ela era criança, não literalmente. Ah, tá. E agora ela tá se vingando, é parecido com a trama de uma série que... americana, que estreou a temporada de outono passado, né? Chamada Revenge, que é uma puta série, muito, muito, muito boa. Inclusive, na época que a Avenida Brasil ia estrear, a chamada de Avenida Brasil era muito semelhante à chamada de Revenge, que rola vídeo no YouTube comparando as duas e tal. Bacana. Mas, obviamente, como eu falei, a novela, por mais que a intenção seja boa, só o fato de ser uma novela já impede que a história se desenvolva de uma forma legal, né? Porque precisa ser uma novela, não tem como fugir disso. Tem muitos pré-requisitos que a história precisa ter pra poder estar acontecendo, pra poder dar audiência, pra poder agradar o povão, e aí isso conflita diretamente com o conceito de uma boa história, entendeu? Então, infelizmente, os personagens, eles sobreatuam demais, e isso sou eu que tô falando, eu gosto de novela mexicana, em que todo mundo sobreatua, só que aqui realmente, tipo, todo mundo é histérico. A novela toda é um núcleo pobre gigante, todos os pobres da novela falam ao mesmo tempo, gritam. Nossa. E a história não vai pra lugar nenhum. E o que é mais grave pra mim é o seguinte: essa série Revenge é assim, a menina, ela também ferraram ela quando criança, né? É meio Conde de Monte Cristo, ela volta pro mesmo local, adulta, linda, rica, maravilhosa e com outra identidade. E ela tem uma lista de pessoas que ela precisa se vingar, ela vai se vingando de um por um, né? Então os episódios vão mostrando ela ferrando todas as pessoas que ferraram com ela, de alguma forma, né? Planos geniais, reviravoltas, coisas assim. Essa menina dessa novela, ela chega na casa da mulher que ferrou ela e vai trabalhar de empregada na casa dessa mulher. Só que a ideia do escritor parou aí, porque ele não bolou uma vingança pra ela. Tipo, ela não faz nada, ela não se vinga, ela fica lá, esperando uma chance. De se vingar, essa chance não chega nunca, entendeu? Até agora? Aparentemente não. Aí, por isso que eu falei que essa parada, esse negócio da mulher descobriu não sei o quê, estão dizendo pra mim que cinematograficamente foi bem interessante, né? E assim, é porque essa novela é a primeira novela das outras que a Globo usa esse filtrozinho que eles estão usando em tudo agora de cinema, né? Sim. Que eu acho bem interessante, porque diferencia a novela do programa do Faustão. Eu acho muito válido. Mas não... Tudo bem que agora todas as novelas e todos os seriados estão com a mesma cara, mas também já estavam antes, né? Então, beleza. Mas o negócio é o seguinte, que não tem... Eu acho, sei lá, se eu estivesse vendo, eu não estaria... tão emocionalmente a sequência não tem tanto impacto, porque a menina que tá se vingando, é difícil você torcer pela menina, né? É difícil você acaba torcendo mais pelo vilão, porque a garota é muito babaca e não se vinga, não tem plano nenhum. Ela é uma personagem um pouco mal escrita, entendeu? Uhum. E ela é irritante porque ela namorou esse menino, ela namorou o menino quando ela era criança, ela reencontra o garoto, né? Que é o garoto vira o Cauã Raymond, né? É. Aí, enfim, quando ele é criança, ele tem a personalidade. Quando ele cresce, a personalidade dele some. Porque ele vira o Cauã Raymond e só tem uma expressão facial. E não é uma expressão facial no bom sentido, como a Kristen Stewart. Uhum. Então, aí o que acontece? Aí, tipo, ela olha pra ele. É muito engraçado, porque o amor dela volta todo. Aí, na cena seguinte, ela tá chorando com a mulher lá, que ela ama o cara. Tipo, cara, amor de pica, né? Fica, né? Quer dizer, não fica, né? Quer dizer, porque ela não tinha pica antes. É isso que eu ia falar, né? Eu não sei realmente se ela olhou pra ela. Ai, músculo! Ai, meu amor da minha vida! Foi muito engraçado. Aí comecei a ver, cara, eles estão sobreatuando um pouco, porque ela fica chorando o capítulo inteiro, arrancando os cabelos, fazendo um drama, porque viu, caraca, ele ficou muito gostoso. Quando eu vi, ela tava meio vilanesca, sabe? Ela tava lá, rindo e falando com outro carinha. Eu realmente achei que fosse vilã. E tava usando vermelho e tal. E fazendo o andar da vilã, sabe? Que só vilã pode ser sexy na novela. É. Aí o que acontece? Não, o povo fala, né, que não, porque a Nina é vilã. Mas é que tá, tipo, você não compra. É muito legal uma anti-heroína, só que a Nina não é uma anti-heroína. Isso aqui é uma anti-heroína, vai ver Revenge. A Emily Thorne de Revenge é uma anti-heroína, porque ela é inteligente, ela faz alguma coisa. A Nina não faz nada, porque o roteirista não dá nada pra ela fazer. Então, enfim, é uma novela que valeu a intenção, gigante, assim. Sim, big time. Mas não. Ah, a gente tem que avisar, né? Que o Jackass tá no caos, tá uma bagunça. Mas aí, explica aí, você é o cara da técnica. Mais ou menos assim, cara. O Johan estava trilhando os acontecimentos. O que que acontece? É uma trama, na verdade, muito, muito complexa e muito dramática, né? Vamos falar. Acho que sim. Engole essa tosse. Porra! Engole essa tosse. Pronto? Peraí agora, vai. Tudo começou quando um fantasma no meu passado veio me assombrar, né? Que fantasma? O Tim Thumb. Ah, sim. O que que acontece? Hoje em dia, o WordPress, você consegue colocar lá, escolher uma imagenzinha, ele já corta, redimensiona a imagem pra você usar em outras partes do site e tal. Marco, o que é o WordPress? Vai pro inferno, lá eu... É o telecurso? Não, porque senão o programa acertou sobre isso. É. E matar a pauta logo? Como é que é? Faz um goals off sobre o WordPress e já mata a pauta logo. Então, aí eu antigamente não tinha, né? E aí, pra fazer a mesma coisa, a forma mais prática é esse script TeamThumb, que eu usei extensivamente um dia, que era todo sobre TeamThumb, né? Você tinha miniaturazinha da imagem do post, tudo até campo no site. Uhum. Aí o que que acontece? Descobriram uma falha de segurança nesse TeamThumb ano passado, final do ano passado. Eu, muito informado, né? Não fiquei sabendo, até hoje. Também não fui atacado na época. Agora aproveitaram essa falha do TeamThumb pra inserirem códigos maliciosos. E aí é inferno, porque eu consigo encontrar os códigos que geram e que faz o Google dizer que tem malware, mas tem um outro código que gera esses códigos, entendeu? Então o backdoor, que foi implantado em algum lugar do site, que gera esses códigos, e eu não tava conseguindo achar jeito nenhum. Ontem, eu entrei em contato com o servidor, depois de muito fuçar, dei todo o histórico lá de tudo que eu fiz, e eles me disseram que, olha, tem esse arquivo aqui que tá suspeito. Aí eu fui lá, me livrei do arquivo, até agora, faz 24 horas que isso aconteceu, e o site ainda não foi reinfectado. O bom é que o malware é muito bonzinho. Ele avisa quando é coisa dele. Todo código que ele insere começa e termina com uma tag. Uhum. Tem sempre C3284D no início e no fim do código que ele insere. Uhum. Aí é só eu procurar no servidor lá por todos os arquivos com C3284D, que ele me diz que tudo tá infectado. E aí eu tô de hora em hora vendo isso. E desde ontem ninguém infectou, o Jackass não foi reinfectado. Mas foi um inferno, da última vez até Granguinhol, sobrou até pro Granguinhol, até pros outros sites que tinham no servidor. Uhum. Mas agora acho que tá tudo limpo, espero que continue assim, porém, perdemos o tema do Jackass, né? Uhum. Porque ele era todo sobre o TeamThumb, então se eu tirei o TeamThumb, ele é uma grande página em branco. Uhum. Então a gente vai ter que fazer um tema novo, enquanto isso a gente tá com o basicão no WordPress lá mesmo. Então, de vez em quando tem uns tabuleiros de xadrez, de vez em quando tem uns volantes. Então, é bom porque reflete a natureza volátil do J-Cast, eu acho que você podia ter poupado a explicação e dito que é de propósito. Isso, claro. Ia dar todo um peso artístico maior. Mas a gente vai fazer um... A gente já tava pra fazer mesmo um tema novo do J-Cast. Uhum. É bom que a gente corre com isso e faz alguma coisa, ao invés de ficar vagabundando pra sempre. Enquanto isso, o J-Cast fica saindo lá mesmo. Se tiver tendo ataque de malware, assina o feed nosso no iTunes, que malware não afeta o iTunes, aí você baixa o programa pelo iTunes, a gente não vai escrever umas posts lá mesmo, tá tudo no granguinhol. É. E é isso. Eu tô dando um catch up in house. Uhum. E tô vendo a sétima temporada, né, penúltima. E a Olivia Wilde, né, ela sai no começo da temporada, fica a maior parte da temporada fora, porque eu acho que ela precisou fazer filme, sei lá. E aí, no lugar dela, entrou a Amber Tamblyn. Você chegou a ver alguma coisa dessa temporada ou não? Você parou lá atrás, né? Eu só vi a primeira temporada de House. Ah, tá, então você não sabe nem quem é a atriz. E alguns episódios soltos. Ainda é a mesma coisa até a sétima temporada? Procedural, né? Oi? É um procedural, acima de tudo. Então, é um pouco diferente dos outros. Tipo, é diferente de um CSI porque ele é mais baseado em personagem do que um procedural normal, né? Uhum. Mas em essência, ele é então, sei lá, o pessoal reclama muito de House que não muda, mas tipo, House não é pra mudar, né? Porque é um procedural. Sim. Então, ainda é, sim, o House, enfim, sendo House e a equipe dele desvendando um caso por episódio. Embora os casos vão ficando menos bizarros e menos criativos, e aí eles vão focando mais nos dramas dos personagens. Entendi. O caso vai ficando cada vez mais uma desculpa pra estar desenrolando algum drama com a equipe, o que é legal, mas nem todo drama da equipe é interessante o bastante. Uhum. Então nem todo episódio tem aquela coisa que você fica, sabe? Mas o negócio é o seguinte, sai a 13, né, da equipe, e entra a personagem da Amber Tamblyn, que ela é tipo uma... Essa Amber Tamblyn fez aquele seriado Joan of Arcadia, uhum, que durou 2 temporadas e é cultzinha assim, eu nunca vi, mas enfim. E ela é tipo uma nerdzinha, uma, sabe, timidazinha, ela é estudante de medicina ainda e tal, não sei o quê, o House é meio que obrigado a ficar com ela. E ela é super... E assim, uma das coisas que sempre me incomodou um pouco em House é que a equipe dele é um pouco emocionalmente desconectada, assim, são muito distantes, entendeu? Uhum. Mas não é distante de uma forma assim, não é que eles são disfuncionais socialmente e isso é maneiro, não. Tipo, eu sempre achei eles um pouco aborrecidos mesmo. Sim, né? Sim. Eles são meio entediados, meio chatos. A única pessoa interessante mesmo ali é o House. E segurar uma série inteira cara, num cara só, enfim. Isso foi mudando um pouco na sexta temporada e nessa sétima. Eles estão com mais facetas, aparecem eles rindo, por exemplo, que é uma coisa que não acontecia no começo. Olha. Eles não relaxavam e tal. A primeira temporada, a impressão é que é um monte de gente em cativeiro com House, sabe? Ninguém tenta estar lá, ninguém quer fazer aquele trabalho. Então, não é que tá isso. E isso até que é interessante, mas o problema é que você não vê outras facetas dessas pessoas, entendeu? Uhum. Hora nenhuma. Isso foi mudando depois mesmo, porque, como eu falei, foi faltando assunto. Na parte médica do seriado, eles foram obrigados a fazer o quê? Vamos ter que desenvolver essa galera. E aí, desenvolve bem. O problema, só que essa personagem eu gostei muito dela, porque além dela ser uma nerdzinha, um senso, porque ela é recém saída da faculdade, então ela tem um senso de certo e errado ainda, muito, né, muito, muito cru, e ela segue tudo, as regras, e ela desafia muito House, e ao mesmo tempo ela tem esse jeitinho quirky, esquisitinho de ser, porque ela, né, porque é da atriz mesmo, é da personagem, enfim, eu achei uma ótima, sabe, adição ao elenco, adorei ver ela lá e tal, e infelizmente a porra da Olivia Wilde volta pra série, entendeu? Na mesma temporada? Na mesma temporada mesmo, ela volta, a menina vai e sai, quer dizer, eu fiquei puto, porque... Quanto tempo ela passa lá? Não me importa. O quê? Quanto tempo ela passa? É a temporada inteira, meia temporada? É um arco grande, eu acho que ela entra, sei lá, ela fica uns 10 episódios, vai, sei lá. Uhum. Mas eu só sei o seguinte, que ela é uma personagem muito mais interessante, que a personagem da 13, ela é interessante no mesmo nível dos outros, assim, né? Uhum. Mas se for pra escolher, eu preferia muito mais essa. Então eu realmente fiquei muito, muito, muito puto. Agora eu tô com raivinha. Agora sei como você vai conseguir continuar assistindo. Porque eu tô cheio de rancor no coração agora. A última é a oitava ou a nona? Ou a sétima mesmo? Oitava. Eu tô olhando na Wikipedia que a personagem dela retorna pra uma participação no último episódio da série. Ah. Mas, enfim, ela era pra ter continuado de alguma forma. A única coisa que eu sei é que eles casam no final, né? Não, não conta, porra. Quem que casa com quem? Não. Oh, o Wilson e o House. Ah, tá, porra. Não, tô falando sério. Sério? Ainda. Enfim. Oh, tá, porra. Eu não quero spoiler. Eu consegui fugir de spoiler até agora. Não quero spoiler. Eventualmente eu vou assistir. Mas enfim. Você viu Brave? Spider-Man? Oi? Brave? Não vi ainda. Não eu vi, cara. Eu vi e é o filme, um dos filmes mais injustizados dos últimos 10 anos. Por quê? Porque é muito bom e todo mundo tá falando mal? Todo mundo falou mal do filme, cara. Não consigo entender por quê. Filme ah, porque, legal. Porque a Pixar chegou naquele ponto em que ela ganhou o direito de que as pessoas falem mal agora. Então agora ela decidiu que ah, a gente já elogiou demais essa gente, vamos falar mal agora. Agora nada vai ser a Pixar de antes. Blá blá blá, não é Toy Story 3. Então, muita gente fala, né, que ah, o filme foi aquém da profundidade que você espera de um filme da Pixar. Eu queria lembrar essas pessoas que a Pixar lançou Carros 2, lançou Procurando Nemo, lançou Vida de Inseto. Sabe, a grande maioria dos filmes da Pixar são filmes divertidos. São filmes divertidos e que, assim, são, tem uma mensagenzinha, mas uma mensagenzinha comum, assim, normal. Sim, sim. Não tem muitas camadas. O que a Pixar faz de um pouco mais diferente é de não ter muito pudor em colocar, sei lá, personagens e questões não muito comuns em desenhos infantis, é. Up, sabe? O que a Pixar tem de diferencial é que ela não cai nos vícios que as outras têm pra conseguir risada fácil. Então, geralmente, a Pixar não se apoia em piada, muito em gag física, em escatologia, essas coisas que os outros vão fazer de monte. Uhum. A Pixar realmente se preocupa em contar uma boa história que vai agradar a família inteira. Né? Sim, e eu achei um filme muito interessante, cara. É um filme que não tem um vilão definido, sabe? Uhum. E todo mundo que atua como vilão, você acaba. Todo mundo que atua como vilão acaba tendo seus motivos, suas motivações e são muito humanizados. Ah, você então... viu o original, viu, né? Legendado? Legendado. Ah, eu tô morrendo de velho, eu queria muito, porque veja legendado. Não tem como. Por causa do sotaque. Então, isso que eu ia falar, eu queria muito ver legendado, porque eles fazem sotaquezinhos com vocês fake, né? Sim, sim. Essa é uma gracinha. E enfim, é bacana por isso, sabe? Você pega um conto de princesa e você não define um vilão. Você tem ali um personagens realmente tridimensionais. E quando alguém atua como vilão, logo você percebe que não é assim. E que às vezes são até mais boas. São pessoas até mais boazinhas do que a própria Merida? Merida, isso. Que é a própria Merida e tal. Então... No ranking de princesas Disney, ela tá onde pra você agora? Todas. Todas. A gente tá falando sexualmente ou você conceitualmente? Sexualmente, óbvio, que é o que importa. Então, acho que ela tá em segundo. Em primeiro ainda tá Rapunzel? Ela ainda perde pra Rapunzel. Ah, tá. Você tá contando com as 2D também. Com as 2D também. Uhum. É porque a Rapunzel, ela é... ela me passa menos... Ela desperta menos os meus instintos paternais, sabe? Eu vejo ela mais... Ela é mais adulta, né? Isso. Uhum. Apesar de, enfim, né? Ter vivido trocar. É. Então ela pega segundo. Mas enfim. É. Rapunzel ainda tá. Eu não sei qual seria a primeira pra mim. Esses dias eu fui falar que eu gostava muito da Aurora, de Bela Adormecida, né? Por quê? Mas porque eu acho o design dela, eu acho ela bonita. Eu acho o design dela diferente. Ela é angulosa, ela é diferente, ela é exótica. Uhum. Só que a amiga minha ficou puta, porque ela é uma patricinha, loura, que não tem personalidade. Mas eu sei, mas tipo, eu tô falando assim, fisicamente, olhar e bater o olho e dar aquele, entendeu? Pô, quero casar com ela. Ah, eu gosto muito da Bela. Eu gosto. A Bela não, a Bela é tão comumzinha. É, mas ela é bacana, eu gosto dela pelo conceito dela. Ah, cara, todo mundo gosta. Ah, minhas amigas também, elas preferem a Bela porque ela lê e bababá. Eu gosto da Esmeralda do Corcunda de Notre Dame, porque ela é muito filha da puta. Ah, claro, lógico. Ela é linda e filha da puta. É lógico. A Mulan, eu curto a Mulan. Também. Mas enfim. A única que realmente é uma babaca e que assim, é um péssimo exemplo pra todo mundo é a Ariel, né? Ah. Porque Ariel, enfim, Ariel tem 14 anos de idade, Ariel, por causa de um homem que ela viu uma vez na vida. Ela foge de casa, ela faz um pacto com um demônio. É verdade. Quer dizer, ela anula toda a vida dela e toda a família dela e tudo, a voz dela, tudo por causa de um homem. Então, e tem 14 anos, quer dizer, ela realmente, né? Ela não é um exemplo. É bom, é legal falar da Ariel, que eu traçaria bastante paralelos entre a Pequena Sereia e Brave por conta dos problemas de família, sabe? É, lidar com família, uma família repressora e tudo mais. Bom, as duas são ruivas, né? Tem um cabelo. As duas são ruivas que lidam com uma família repressora, sabe? Uhum. Então. Lembrando que a Merida, na verdade, também não sei se pode ser considerada uma princesa Disney, porque ela é. Porque ela é uma princesa da Pixar, né? Ela é a primeira princesa Pixar. Sim. Mas enfim, outras duas críticas que o pessoal tem feito bastante, uma foi feita pela Valéria, e que eu discordei um tantinho, que ela fala sobre, apesar de ser um filme com mulheres sobre mulheres, não seria exatamente um filme feminista pela menina ser muito mimada. Sim. E ainda não... é um filme pra meninos. Ela, por ser muito mimada, as lutas delas, as brigas delas são por mimo e não por uma consciência dos seus direitos, entendeu? Uhum. O ponto seria mais ou menos esse. Mas eu não acho, porque ela cresce ao longo do filme, ela termina como uma pessoa muito mais madura do que ela começa, sabe? Uhum. E ela é uma adolescente. Por que ela seria madura e não seria mimada se ela é uma princesa adolescente? É. Com pais, inclusive, muito bons que mimam muito ela. Uhum. Sabe? Então... Não, Eu tava lendo um artigo interessante no Den of Geek comentando sobre essa onda de personagens fortes que o cinema tem entregado, personagens femininos fortes, né, protagônicos. Ah. Falando que não, assim, só porque eles são personagens que são protagonistas de grandes, enfim, de grandes filmes, não quer dizer necessariamente que sejam bons personagens femininos, entendeu? Uhum. Porque os roteiristas e produtores ainda têm a ilusão de que é só você colocar a armadura e a espada na garota, ela virou uma mulher forte. Sim, sim. E não é isso, né? E isso geralmente é o que me incomoda um pouco em Game of Thrones também, por exemplo, né? Que uhum. A única mulher que é forte e se comporta mais ou menos como mulher ali é tipo a Daenerys mesmo, né, eu acho. Sim. As outras ou são filha da putas ou são homens. Sim. Então isso acontece de forma geral. Comentou desse personagem agora da Branca de Neve lá da Kristen Stewart, né? Que também é uma guerreira e veste armadura, não sei o quê. A Alice lá do Tim Burton, né? Então, mas aí que tá absurdo. Tem bastante gente por aí. Eu sei que quem falou foi o Roger Ebert, aquele crítico. Ah, que o Pablo Vilaça idolatra aí. Isso, isso. Uhum. Foi o primeiro que eu ouvia falar sobre isso. Uhum. E depois eu ouvi a Baunilha do Smelly Cat falando de uma forma ainda mais babaca. O quê? Falando o quê? Que a Merida é um menino. Pelos trailers eu não reparei isso. Mas pois é. O trailer não entrega também a história, então não sei. Não é. Ah, e a Baunilha colocou. O Roger Evans fala que ela é um menino porque ela não tem interesse amoroso. É complicado essa declaração. Como assim? É. Uhum, ok. Que foi? Não, complicado. Que não, foi? Não, eu achei errado essa declaração dele, né? Só porque ela não tem interesse amoroso. Pois é. Ela não é uma mulher. E a Baunilha comenta que ela é um menino porque ela gosta de arco e flecha, de andar a cavalo e de sair, de pular por aí, de subir montanha. É, eu conheço. Ela não teve amiguinhas molecas na infância dela, não? Né? Mas tem amiguinhas molecas que não cresceram e viraram lésbicas, olha só. É o que mais tem por aí. Eu tenho várias. Eu também. Então, não, é muita babaquice, cara. Não tem nada. Ela é muito feminina, ela é bastante vaidosa do jeito dela, com o cabelo dela e tudo mais. Eu adoro aquele cabelo dela. É uma entidade à parte, né? Pois é. Muito bonito. E muito bem feito, cara. É incrível, porque ele é meio despenteado. Então você vê que tem uns cachos dele que estão meio fora de lugar, sabe? Estão meio que penteados. Uhum. Lado errado. Eu acho que a parte desse filme ser indicado a melhor efeito especial só por causa do cabelo, né? Merece. Eu nunca vi um cabelo em CG tão bom quanto aquele. E o Homem-Aranha, que é bom, você não viu, né? Não vi. É bom não, né? Que é desnecessário. Não vi, eu nem sei se era tempo de ver. Eu vou ver o Batman agora. É, com certeza. Feira, na estreia. Isso vai ser foda. Espero sair de lá vivo. É. E o Homem-Aranha, eu não sei se vai ainda vai estar em cartaz. Né? Cara, eu não espero. Espero sair um hip bom aí, um 720, bibaixo. Eu vou fazer igual o Homem-Aranha 3, que eu vi tipo 5 anos depois. É. Não, até hoje eu entendi muito bem porque se demorou tanto com o Homem-Aranha 3. Mas... Não é um filme ruim, não, entendeu? Ele é um filme legal. Eu acho assim, se ele tivesse saído em 2002, se ele tivesse sido o primeiro filme do Homem-Aranha, ele teria sido um bom filme, entendeu? Mas aí você fala assim, bom, então é injusto você analisar esse filme levando o outro em consideração. Eu falo que não é injusto. É necessário você fazer isso. Porque o próprio filme... O filme mesmo não esquece que existiu outro antes daquele, entendeu? Pra começar, faz só 10 anos que o outro filme saiu. É. Né? E menos ainda que o último filme saiu. É 10 anos do primeiro, muito menos que o 3 saiu. Sim, sim. Então, e são filmes... E não é como se fosse... É um filme feito numa era, assim, é um filme que ele não tá datado ainda, nem visualmente falando, né? Ele tem uns efeitos especiais meio toscos, mas que já eram até meio ruins na época, assim. Sim, porque ele conta demais com efeito especial, né? Não, ele é, tipo... Ele tem aranha digital pulando pra cá. Então, aquele vício que Hollywood tinha nessa época, que vários filmes têm, que se você for pegar Matrix Reloaded... Os primeiros Harry Potter. Hellboy 1, outro também é Blade 2... são filmes que usam muito esses dublês digitais que eles usavam na época, uhum. Que do nada o filme vira um videogame. Eles estavam muito confiantes que a gente demais. Chegou no limite, né? Nunca demais. Mais a gente vai ter um seja melhor do que isso, daqui é a realidade. Vamos usar. Só que é estranho, porque isso eu posso dizer que não é uma coisa que eu fui ver 10 anos depois e percebi que era ruim, né? É uma coisa, eu lembro, tipo, a conversa nerd da época, pelo menos de quem eu conhecia assim pessoalmente, era como aquela luta do Neo com aquele monte de Agent Smith era ruim, porque era completamente fake, né? É um videogame horrível, a roupa deles não mexia direito, a pele deles era de boneco da Barbie. Uhum. É péssimo, enfim. E Homem-Aranha 1 enfim, ele conta muito com isso, mas enfim, é um bom filme, é uma boa história de origem. Todo mundo odeia esse filme hoje, mas eu gostaria de lembrar que na época, né, não se falava em outra coisa, como esse filme era bom. Eu tenho aqui as heróis pra provar, as revistas herói pra provar do que eu tô falando. Sim, eu não assisti pra saber o que eu acho dele hoje em dia. Eu, na época, eu achei ele um filme um pouco fraco. Eu uhum. achei, assim, na época eu achei que ele podia ter sido um pouco mais grandioso, mas eu era uma criança impressionável em 2002, e eu queria fogo de artifício, entendeu? Na época, eu confesso que se você for olhar pra uma perspectiva realmente de história, de personagem e tal, ele é um filme muito eficaz. Ele conta a história do Homem-Aranha. E você tem que lembrar que a história do Homem-Aranha, ela não é tão complexa assim. Sim. Então, por exemplo, por que que o Batman Begins foi um filme necessário, né? Por quê? Primeiro, o Batman do Tim Burton, ele era de 89, o Batman Begins é de 2005, né, sei lá. Sim. Então tinha o tempo. Tinha o tempo, o filme do Tim Burton já era datado em todos os sentidos, então precisava recomeçar. A série, as continuações, né, quer dizer, terminou com Batman e Robin. Batman e Robin deixou o universo do Batman irreparável. Uh-huh. Não dá pra voltar pra aquilo mais, né? Deixou de um jeito que não seria interessante voltar mais pra aquilo daquele jeito. Precisava começar. E sem contar que o Tim Burton não fez um começo pra história muito interessante, ele fez um filme do Tim Burton, né? E a Sim. história do Batman tinha mais elementos não explorados. Mas... isso que eu ia falar. É porque eu não lembro direito dos filmes antigos do Batman. Mas acho que nenhum deles chegou a tratar muito sobre a origem do Batman. Não, o Batman do filme do Tim Burton, ele já começa sendo o Batman, rola um flashback rápido dos pais, né, dos pais dele sendo mortos. Ah, sim, sim, isso, mas treinamento, essas coisas. Nada disso, quer dizer, então, o filme do... enfim, o que eu quis dizer é isso, o Batman Begins precisou acontecer por uma série de motivos, não só comerciais, né? Uma série de outros motivos. A origem do Homem-Aranha, ela não é tão multifacetada assim como a origem do Batman, entendeu? Uhum. Então, o Sam Raimi, ele já tinha feito um ótimo trabalho, e muito fiel, inclusive, ao original. Então, esse filme de agora, esse reboot que eles resolveram fazer, a única razão pra ele existir é totalmente comercial. Totalmente comercial. É, sim, a gente precisa manter. A gente precisa manter a franquia com a gente. Não, okay, precisa fazer mais um filme, a gente não quer gastar muito dinheiro, uhum. contratando as pessoas de antes, vamos começar de novo, vamos, né? Enfim. E aí o que acontece? Aí eles ficam tentando dar razões pseudo-artísticas pra... Não porque a história não contada, porque nós vamos abordar isso. Não, tipo, bullshit, entendeu? Na verdade, eles fazem várias coisas diferentes só pra ser diferente do anterior. Uhum. Entendeu? Então, o que acontece? Pra eu entrar no filme, né, e comprar a história, o filme tem que me passar a realidade, né? Ele não pode vazar as intenções dos executivos, entendeu? Uhum. E é difícil você comprar esse Homem-Aranha novo, porque tudo que acontece, você tá enxergando o executivo ali mandando fazer. Só, sim. Entendeu? É, o que é... Então, assim, você tem a história dos pais do Peter, que não, assim, que não é explorado, o trailer vende pra você que isso vai ser explorado, não é explorado. É, o trailer diz que o filme é sobre isso e eu tava vendo o pessoal comentar que não tem nada. Não é, inclusive os roteiristas não devem fazer a menor ideia do que aconteceu no passado do Peter ainda, porque eles mencionam algo que aconteceu há 15 anos atrás. Olha, bem verídico, né? Igual os pais do Peter nos quadrinhos, né? Não, mas o Peter resolveram inventar, foram lá e contaram a história, entendeu? Muito bem adaptado. Não falaram pra você que vão contar e depois não conta que há 2 anos na continuação a gente volta com isso. Sim. Entendeu? E aí o que acontece? Você tem uma história que ela não é... Ela é diferente, então, em vários aspectos. Então, por exemplo, quando você vê, o tio Ben não fala em nenhum momento com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Uhum. Ele fala de outra forma ao mesmo recado. Uhum. Ou seja, isso pra mim mata um pouco da experiência. Por quê? Isso é uma frase importantíssima na mitologia do personagem e que essa frase, se não fosse o filme de 2002, ela estaria nesse filme. Sim. Ela só não está porque o filme de 2002 existe, nos lembrando, portanto, que isso foi uma decisão executiva idiota, entendeu? Mas é engraçado, eu acho que eles erram muito. Eu acho que eles erraram bastante. Eu não sei o quanto tempo o filme perdeu nisso, mas acho que eles erraram bastante em fazer todo o mistério dos pais do Peter estar diretamente relacionado com a origem do Homem-Aranha. Tá todo mundo ligado nesse filme, é tudo uma grande coincidência novelesca. O Homem-Aranha tem o vilão do filme, ele trabalhou com o pai do Peter e os dois desenvolveram essa coisa toda da aranha que vai picar ele depois, e o interesse amoroso dele, trabalha com o cara que vai ser o vilão, que também tava ligado com o pai dele, e aí então, o policial... sabe, eu acho que você tá fazendo reboot de um troço recente, não perde muito tempo com a origem, que todo mundo lembra, sabe? Conta rapidinho e vai, aí você constrói toda uma trama que tá pautada na origem. Você tem que ficar falando da origem, batendo até com a origem o tempo todo. Fica aborrecido, fica um filme aborrecido, dá a impressão que você tá vendo uma reprise desagradável. E o que acontece? Ao mesmo tempo, ter um reboot tem as suas vantagens, sim, né? E aí vem os pontos fortes do filme, que é o seguinte, bem ou mal, o universo do Homem-Aranha, aonde o Sam Raimi deixou, já não tava mais tão interessante também. Por quê? Ele largou o Homem-Aranha numa Nova York que curtia muito ele, entendeu? Ele tinha aquelas ideias que ele tava tendo pro quarto filme antes dele sair fora, né? Uhum. Que pareciam bastante interessantes, você lembra? Que o vilão ia ser o Abutre, que o Abutre parece que ia ter uma filha, e que o Peter também parece que ia ter um filho. Não, então, eu tava animado por esse Homem-Aranha 4, que eu tenho certeza, porque o Sam Raimi, ele engoliu tanta merda por causa do terceiro, que eu tenho certeza que ele ia fazer um filme fodástico, do mesmo nível do segundo. Sim, sim, e pelo visto ele saiu fora porque ele viu que não ia dar. Que não ia dar, ele não ia conseguir fazer. Porque o estúdio continuou pressionando o cara. Uhum. Então, assim, mas de qualquer forma, eu gosto mais do Homem-Aranha que ele é outlaw, entendeu? Que ele é esse Homem-Aranha fora de tal, isso, assim. Então, o Homem-Aranha do Sam Raimi não era mais isso. Uhum. Então, eu acho interessante. Outra razão também é que eu gosto do fato de ser a Gwen Stacy, primeiro. Sim. Eu acho legal. É spoiler. Não vou contar, mas enfim. Tá. É aquele negócio, se por... como eu vou falar, eles precisam explorar, já que outra coisa interessante também é isso, é com relação aos personagens, porque geralmente quando você tem um filme de origem, você precisa o primeiro momento joga na tela todos os elementos que você já conhece do super-herói, correto? Uhum. E aí o que acontece? A continuação, por melhor que seja, ela bem ou mal vai ser uma grande variação daquilo. Uhum. A vantagem desse filme é o seguinte, como ele precisa ser diferente do anterior, né? Tem vários elementos do Homem-Aranha que eles não abordaram ainda. Então, vai ser uma oportunidade de ter uma continuação que vai ser cheia de descobertas também, porque nesse filme não tem o Clarim Diário, não tem o Jonah Jameson, não tem a Mary Jane, não tem o Harry Osborn, quer dizer... É uma série de facetas da vida do Peter que ainda vão acontecer, então deixa você empolgado pro futuro, entendeu? Sim. E é isso, as vantagens meio que terminam por aí. O Andrew Garfield, ele, ainda que ele não seja o nerd bobão que o Tobey Maguire era, ele é realmente um geek, ele anda de skate, ele é descolado e tal... Mas ele. Assim, ele fisicamente, ele parece mais com o Homem-Aranha, porque ele é magro, ele é esguio, o corpo dele parece mais com o corpo do Homem-Aranha, né? Uhum. E eu gostei muito da forma que ele atua. Caramba, assim, porque ele fez um Peter completamente pirado, ele é cheio de tique nervoso, cheio de faniquito. Uhum. Entendeu? Ele é bem surtado. E eu adoro o personagem surtado. E ele fica mais surtado depois que ele é picado e tal. Então eu gosto. Eu gostei muito da forma. Ele interpreta o personagem de forma muito. É um personagem charmoso, assim, entendeu? Ele é carismático, ele é desajeitado e ele é meio surtado. Enfim, eu gostei da forma como ele interpretou. Eu achei bem interessante, assim. Então, a atuação dele é um ponto alto também. A Emma Stone é a melhor coisa do universo, não precisa falar muito dela, né? Uhum. E é isso, quer dizer, é um filme que você curte. Assim, ele é divertido o suficiente, mas ele, enfim, ele só não precisava existir dessa forma. Entendeu? Eles poderiam ter feito como fizeram com aquele filme do Hulk, né? Sim, foi o que eu falei, sabe? Se é você faz. Que ele reintroduz o personagem, ele conta rapidamente de novo a origem rapidinho ali num flashback rápido, e aí ele meio que funciona. Se você quiser pensar que ele é uma continuação do Hulk lá do Ang Lee, você pode. Se você quiser pensar que é uma outra coisa, você pode também. Não, e mesmo que seja um reboot, que seja declarado como reboot porque o personagem mudou muito, etc, que foi o que aconteceu, você sabe. Não perde tempo contando o que a gente já sabe, cara. Conta, a gente já sabe disso, só cita rapidinho e... Eles quiseram fazer um grande Homem-Aranha Begin Queen, só que não deu certo. Por vários motivos. Sim, é, como você falou, não tem porquê. Não tem porquê. E assim, outra coisa interessante também, rapidamente, que como eles não tinham dinheiro pra gastar com esse filme, todas as cenas são de noite. Todas. Nossa. O filme é extremamente sombrio. Além do Peter chorar o filme inteiro, todas as cenas são de noite. Isso é bom por um lado. Você vê um lado da história que você não tinha visto antes. Uhum. Então você vê. Então, por exemplo, como eles não usam muitos dublês digitais, a gente tem muitas cenas assim amplas de dia dele viajando pela cidade, você tem uma sensação um pouco mais realista do que é o Homem-Aranha, entendeu? Então ele é um Homem-Aranha meio leparcour. Então ele usa muito becos e guetos e coisas assim. Quando ele joga a teia, a câmera vai com ele, você sente um pouco do esforço do cara ali, entendeu? Uhum. A hora das cenas é tipo meio que um cara mesmo, eu acho, né? E aí no final, finalmente tem uma grande sequência que ele vai pela cidade, também é de noite, pra poder ficar mais barato de finalizar o efeito, né? Uhum. Mas assim, quando finalmente acontece, tem um impacto maneiro, né? Porque, né? Ao mesmo tempo, já aconteceu outras 3 vezes antes, mas nos outros filmes, né? Enfim. O ruim mesmo é o seguinte, eles gastaram dinheiro pra filmar a porcaria do filme. Que saiu em IMAX, né? Não, filmaram com câmeras em 3D, né? Uhum. Então eu vou te contar que Thor, por exemplo, um filme convertido, tem cenas muito mais impressionantes. Esse filme não tem cena impressionante, assim. Parece piada. Dá a impressão que o estúdio obrigou lá o Mark Webb a fazer esse filme em 3D, ele não queria, sei lá. E ele só de sacanagem não usou direito, entendeu? Uhum. Inclusive, a maior prova disso, que foi uma piada dele, foi que no final, na última cena, né, o Homem-Aranha faz uma pose assim e joga teia na direção da gente, né? Uhum. A teia vai se aproximando, né? E aí você vê, caralho, essa teia vai vir até a minha cara, vai ser foda. E não, quando ela começa aí, acaba o filme. Muito bom. Sim, isso que eu chamo de coisa interrompida, assim. Então eu acho que ele fez só de sacanagem. Só de sacanagem. 3D inútil. Enfim. Ai. Já tem esse filme e é o que tem pra hoje, né? Vamos esperar que o próximo filme, que não vai ter mais origem pra contar, seja interessante, que tenha Mary Jane. Que a Mary Jane seja Karen Gillan. O Karen Gillan. Eu acho que seria perfeito, não sei, se alguém tá comigo nela. E por que ela seria inglesa? Ela faz um ataque americano, ela não tem problema. Então, mudou tudo já, porra, deixa ela ser inglesa. Eu não me importaria, você se importaria? Não. Eu acho que não. Mas enfim, chega desse rant. Já? Grande. Tá bom com sono. Bora. Tá bom grande, 40 minutos de rant. A gente tá com os outros checkers pra gravar aí, logo vai ter mais rant também. A gente pode falar algumas coisas. Preview sem a gente. É. Eu já ouvi, tá muito bom. Eu tava comentando no. Oi? Eu vou ouvir também. Eu tava comentando no Twitter que agora eu entendo porque que as pessoas gostam do preview, sabe? Você termina de ouvir que eu não assisti quase tudo. Tem folga, quase tudo. É tudo impossível porque. Enfim, né? É muito. Porque é muita coisa, né? Não, tem muito título ruim, né, cara? Tem muita coisa de moe demais, assim. Não, mas essa temporada também parece estar com umas coisas bem legais. Não tem, eu fiquei com muita vontade de ver. Pelo chart, tem uns 4, assim, que eu fiquei com vontade de ver, mas. Inclusive coisas que parecem ruins, mas. Aham. Uhum. Pelo menos o Yu e o Henry falaram que são legais. Sei lá, eu tenho aquele negócio, eu vejo aquele monte de menina na foto e já fica com o pé atrás, vamos dar uma chance. O que eu tô querendo fazer é ver se a gente consegue assistir algum e meio que assim que acabar, a gente faz um review de pelo menos um, sabe? Alguma coisa assim. Não assisti enquanto passa, mas tipo, acabou, pega um de 3 episódios ali, assiste. Não, e por falando em anime, só então pra sair nessa nota, né, do negócio, eu cheguei a ver na temporada passada, eu cheguei a terminar Tsuritama e Sakamichi no Apollon. E são realmente séries excepcionais, assim. Excepcionais. Muito, muito boas mesmo. E muito emocionantes, assim, bem legais. Vou ver se assisto e a gente faz um review casado aí. Eu cheguei a ver também, não cheguei a terminar ainda, mas cheguei a ver quase todo de Tatsugarei, Otome e Amnesia. E, enfim, não é tão legal, mas assim, enquanto Tsuritama e Sakamichi são excepcionais, assim, se destacam, né? O Tatsugarei é tipo, é um bom anime. Uhum. Tem vários, mas é legal, é suficientemente divertido. Mas é só um anime, né? Uhum. Esses outros não, esses outros inclusive são, enfim, são só funciona maratonando mesmo, que são histórias tão curtas e tão redondinhas, né? A gente pode fazer um review de Chihaya Furu casado com o Takoi. Isso, Chihaya Furu, que vai ter segunda temporada agora, na próxima. Isso, né? Mas você tá sabendo dessa temporada, o Takoi? De quê? Eu te conto em off, porque quem tá ouvindo, sim, não, quem tá sim, ouvindo sim. Vai ficar sabendo no preview. Não, não sei, eu já sei qual é. É a parada dos poemas, né? Uhum. Sei qual é. Então vamos lá. Tchau. Tchau. Até pela conta. Júpiter, Saturno, Vênus, Mercúrio, Marco. Plutão, Mago. pessoal, tudo bem? Dri, Sweet Pepper. Gente. Essa temporada a gente tá pra fazer uma coisa mais diferente, porque o Darko e o Live Indio deram uma brochada de anime, agora eles só assistem séries. Só assistem Idol, sabe? Essas coisas assim. Eles estão traindo o movimento, só vem reality show só. É, só vem reality show, estão traindo o movimento. Então a gente vai, essa temporada vai ser só eu e a Adriana, Bri. Então, e a gente vai falar das nossas primeiras impressões desses animes, da temporada de verão de 2012. Certo? Uhum. A gente vai tentar, né, deixar um pouquinho mais curto, pra ficar um pouquinho menos chato. Apesar de que eu acho que não fica chato. Acho que chato é o Darko mesmo. Ai, tadinho. Tadinho. Mas vai ficar mais simples, eu acho. É, e vamos lá. Começar falando do quê? Bom, no chat o primeiro inédito é você, viu esse Kingdom? Essa animaçãozinha chinesa? Eu também não vi. Ouvi muita gente comentando, falando muito mal e tal, aí eu acabei nem assistindo. Parece feio pra pôr. É meio, sabe, histórias chinesas, assim... A animação feita na China e tudo. Aí eu nem me deu trabalho. Ele estreou bem antes. Estreou no começo de junho. Ah, é? Lá no fim. No começo do final da temporada anterior. Uhum. Aí depois, o que teve de estreia do novo foi aquele Tari Tari. Ah, que lindo que é Tari Tari, gente. Que acho que em japonês é quase quase, alguma coisa assim, né? É. Que é do famoso PA Works, né? Fugiu da minha cabeça agora os nomes. Ele foi o primeiro que eu vi. Uhum. Acredito que por coincidência. E tudo é muito fofo nesse anime, gente. Não, ele é bonitinho mesmo. Eu só achei ele um pouco devagar, né? Ele é devagarzinho. Não tava me incomodando ele ser devagar. Mas eu gostei mais do começo do que do final, assim. Nossa. O PA Works fez o Angel Beats, Hanasaki Iroha, que eu gosto muito. E o que foi na temporada passada, aquele Another, aquele de mistério. Ah, legal. E muita gente reclama do PA Works que eles demoram pra, sabe, pra começar o começo, e o fim do PA Works nunca é muito bom. O meio é melhor. Uh-huh. Eu acho assim, Another já era. Eles fizeram meio que uma compilação da história do mangá, né? E ficou. Não dá tanto pra falar isso. O Hanasaki Iroha, eu acho que o começo realmente é um pouco devagar. O Angel Beats também. Mas eu gostei muito do final. Principalmente do Hanasaki Iroha. Só que esse Tari Tari eu não sei. Eu acho que esse roteiro. Eu não sei se ele vai pra algum lugar, mas ele é bonito, os cenários são bonitos, as coisas são muito fofas. E tem uma grávida. Uhum. É tão difícil ver grávida em anime. Mas ela logo vai embora, né? Mas pelo menos ela existe, não é estuprada. A história é mais ou menos assim. Tem uma garota que gosta de cantar, e aí ela teve um trauma lá, que ela foi cantar num coral, alguma coisa assim, e ela falhou totalmente. O vídeo dela caiu no YouTube e tudo, e aí ela fica querendo criar um outro clube, porque na escola dela já tem um clube de música, ela quer criar um outro clube, que seria o clube de coral, alguma coisa assim. E aí mostra essa batalha dela pra criar esse clube, e aí vai desenvolvendo a história em cima de cada um dos personagens que vão aparecendo. Uma velha coisa, né? Nunca tem membro suficiente, então ela tem que correr atrás da galera. Sim. Um apanha do pai, outro apanha da mãe, outro vive sozinho. É bem por aí, não tem muita novidade. E aí tem no meio, aí tem alguma coisa sobre música, mas música não é o tema. O tema é, como todo anime da PA Works, são sonhos, né? Sim. Aspirações, né? Amizade, né? Adolescentes sendo adolescentes, né? Sim, é bem em volta disso mesmo. E tem lá os personagenzinhos, umas coisinhas estereotipadas e tal, mas ele é muito fofo, muito bonitinho. Eu achei interessante que ele é o primeiro, mas vários animes da temporada tem essa coisa de interior, de mato, sol, grama. Eu vi isso várias vezes, acho que por causa do verão, sei lá. Pode ser. Tem. Porque, provavelmente nas férias de verão a molecada vai pro interior, né? Pra passar as férias com um parente, alguma coisa. E aí eles assistem esse anime lá e dão uma animada, né? Pode ser que seja isso também, né? Mas. Ou pode ser coincidência também. Também. O que eu gostei nesse anime é. Uma coisa que eu até anotei aqui. É que eles... Tem um gringo, tem um rapaz que ele nasceu no Japão, ele se mudou pra... Foi pros Estados Unidos? Não, foi pra Viena. Viena. Viena. E ele tá voltando, E eles usam isso pra brincar não com estereótipos gringos, mas com estereótipos japoneses. Uhum. Ele aprende como é ser japonês no livrinho e fica lá fazendo, agradecendo demais, uhum. E se ajoelha toda hora e faz uhum. aquelas coisas. Inadequado, né? Inadequado, antiquado, né? Umas coisas. É, coisa assim que você aprende estudando, sabe, japonês fora. Os professores às vezes vão te ensinar a falar da forma mais formal possível. Aí você chega lá no colégio, ninguém fala desse jeito, né? Não, claro. E ninguém se ajoelha pra agradecer nada, né? É, mas é aquilo. São cenários mais bonitos que a realidade, né? Sim. São cenários hiper bem feitos. O character design é o mesmo de sempre, mas é bem, muito bom. E, assim, eu já assisti três episódios. Esse eu assisti o terceiro hoje, inclusive. Ah, como tá indo? É, assim, eu acho que essa história foi o que eu falei no começo. Ela tá um pouquinho difícil de desenrolar. Eu não sei pra onde que eles estão indo com isso, né? Mas tá bem chatinho. Mas vamos ver mais pra frente, conforme eles forem. Eu não vou desistir porque o PayWorks nunca me decepcionou. Uhum. Quero ver mais pra frente com o que eles vão desenvolver, como é que eles vão desenvolver, né? É, eu sempre assisto mesmo, né? Acho que vale a pena pela qualidade de animação. É, você já assistiu coisa pior também, né? Ah, muito, muito pior. É, e é isso. Certo. É, não vou ficar falando onde passa, nem que horário que passa, nem nada disso, porque não interessa pra ninguém, certo? Então, é, o Darko não tá aqui pra cobrar isso, então vambora. Vamos abandonar essa parte. Aí o próximo é um dos animes italianos da temporada. La Storia della Arcana Famiglia. Ah, isso. O que você achou? Não, fala você. Então, eu achei que tava quase interessante. Até eu descobri que ia ser um anime de torneio. Então, só que eu acho que esse torneio, não sei nem se vai acontecer. Pra mim, esse é um anime pra Fujoshi mesmo, sabe? Porque ele era uma visual novel e virou um jogo de PSP, tipo um eroge sem a parte ero, sabe? É tipo esses virtual date sim, sabe? Uhum. Só que focado pra garotas, ou seja, são muitos garotos bonitos e uma garota só, sozinha. É, e o final, a ending já faz uma... Já junta os casaizinhos, já te explicando qual é o esquema. Uhum. Ele passa na Itália, mas ninguém fala italiano, todo mundo fala japonês. Eu não sei se é na Itália, é uma vila, acho que é a Itália, né? Os nomes deles são coisas tipo Felicità. E aí eles têm os poderes que são baseados nas cartas do tarô. É, tarô é legal, mas acho que já vimos isso. É. Eu achei assim... Tem uma parte de diálogo expositivo também. Uhum. É do JC Staff, né? Então é a mesma galera que fez algumas coisas boas e tal. Me deu, sabe, uma sensação de Bacano, sabe? Aquele. Não sei se você conhece o anime. Sei. Que era meio assim também. E ele me deu uma lembrada de Bacano, mas não muito só do sabe, do character design e tudo. Mas é aquilo, né? Eu senti ainda, ficou parecido assim, sabe, com a Owner Exorcist, como se fosse uma máfia o Owner Exorcist, sabe? É bem porcaria assim. É bem assim mesmo. Me incomodou essa coisa de torneio combina como prêmio. A história parece que não tá desenvolvendo muito, assim, além. Porque, assim, apareceu... A história, a gente não falou do que é história, né? A história é uma máfia, assim, uma família mafiosa que protege uma cidade. E aí você tem, sei lá, uns 10, 15 caras lá que cada um tem um poder do tarô. E você tem uma garota que é a filha do chefe. E aí você, no primeiro episódio, o pai dela fala pra ela que ela vai ter que casar com quem ganhar um torneio que ele vai criar. Pra que o ganhador, além de casar com ela, vai se tornar um novo... cabeça da família, né? Sim. E aí depois, aí fica assim, fica todo mundo falando desse torneio, mas parece que esse torneio tá num futuro mais longínquo, assim, parece que o foco não é esse, né? Você tem dois protagonistas que disputam a atenção dela, mas não, sabe, não disputando, ou seja, eles estão disponíveis, e parece que é mais, assim, um material pra Fujoshi mesmo do que qualquer outra coisa, né? Uhum. Não que isso seja ruim, sei lá, acho que é pro público específico, né? Porque ele é exatamente isso, são garotos bonitinhos, bobinhos, ou outros são caras mais, mais, como é que eu vou dizer, mais maduros, Bruins, assim. Isso, eles são meio que nem aqueles caras do Final Fantasy VII, sabe? Tem pra todos os gostos, sabe? Tem desde o cara mais velho, até o mordomo, até os molequinhos, sabe? Sim. Então eu prevejo... Dá pra fazer casal de todo mundo com todo mundo. É, eu prevejo muitos doujins disso, né? É, mas essa história de a menina como prêmio, mas ela é lutante. É, sim, ela já falou que ela não quer, e os caras que estão lutando com ela, que vão ser quem quem vão ganhar, né? É, os novinhos. É, já falou que vai liberar ela, e o pai dela meio que dá uma lição de moral, sabe? É, tipo, isso aí é pra você ficar forte, se você quiser mudar o seu destino, você tem que ser capaz disso, sabe? É por aí. Então tem essa pegada moral também, assim. É, então não é nada demais. A animação é boa e tudo. É boa, as cenas de luta são legazinhas até. É, então. Pena que acontece com pouca... Não, pouca frequência, sabe? Você vai ter alguma coisinha em cada episódio, mas na cena de abertura, no primeiro episódio, fica bem legal mesmo. Tem uma perseguição de carro e tudo, assim, é bem interessante. Sim, tem umas espadas, tem... É, então, mas parece que no segundo episódio, inclusive, a garota muda. Ela fica meio submissa, sabe? É estranho, né? No final do primeiro ela já tá assim. É, então, no começo do primeiro episódio ela é, sabe, a chefe, luta pra caramba, e no segundo episódio ela tá lá, toda vermelhinha, envergonhada, sabe? Ela some, né? Acho que é porque exatamente o público é outro, né? Então, senão seria o contrário, seria um cara e várias meninas, né? Aí você ia ter as meninas fortes, né? Mas é... por aí. Mas, não sei, pra quem gosta desse tipo de anime, acho que até vale a pena, né? É, ou pra quem é, sei lá, fanático em coisa de máfia, vale dar uma olhada. Ou em tarô. É. Próximo, vamos lá? Próximo é esse Jindui Wasuitai Shimashita. É, humanidade, alguma coisa, não lembro agora como é que se traduz. Ai, gente, eu queria tanto pisar nessas fadinhas. É uma coisa muito maluca, né? É um pós-apocalipse? É um pós-apocalipse que mais ou menos diz que os humanos consumiram todos os recursos da Terra, né? É, não chega a ser um apocalipse de guerra, nem de desastre. É, parece que assim, acabou, sabe? Acabou tudo e agora não tem ninguém que produz mais nada. E eles estão ali definhando, sabe? Tentando sobreviver com o que tem, mas tá difícil. E parece que assim, é um pós-apocalipse mesmo, assim. Porque eles encontram máquinas, esse tipo de coisa, mas a humanidade já tá totalmente diferente. Regressou assim pra época medieval, sabe? Todo mundo morando em vila e tudo. Mas não espere sentido nem lógica em nada disso, porque é uma maluquice total, né? Aí tem um bando de fadinhas pequenininhas, gordinhas, com até um sorriso na cara. É, mas assim, essas fadinhas são bem... É um toque assim meio sarcástico da coisa, né? É meio irônico, assim, né? Porque as fadinhas, elas são uns bichinhos fofinhos e tudo, mas elas são muito escrotas, né? São. Elas fazem umas coisas meio estranhas, assim. E elas sempre tentam... com sorrisão, né? É. Elas tentam ajudar os humanos, só que do jeito errado, sabe? E pelos motivos errados. É. Mas é... Aí a menina principal, ela é embaixadora entre as fadas e os humanos. Entre as fadas e humanos, ela é da, tipo, da ONU, né? É. Não que isso signifique alguma coisa nessa época. Não, mesmo que só tenha, sei lá, 100 pessoas na vila. E aí, de repente, tem uma fábrica e o anime vira e fica completamente sangrento e bizarro. É bizarro, né? É meio assim. É bizarro. É meio irônico, assim, né? O texto é meio sarcástico, né? É. Coisa assim, porque você olha assim, ele é colorido pra caralho, né? Tem 1 milhão de cores naquele character design e tudo. É muito bonito, assim, parece uma aquarela, sabe? O background e tudo. Quando aparece aquele prédio da fábrica, o negócio todo estranho. Parece um prédio de Lego, né? É. Só que, pelo amor de Deus, não tem um sentido, né? Não faz sentido. Se você ficar esperando alguma coisa, não adianta. O primeiro episódio é de um jeito, o segundo é de outro, o terceiro é outro completamente diferente, sabe? Eles, tipo, eles tentam recriar a indústria do mangá, aí vira meio que uma paródia sobre a indústria do mangá do anime. Eles fazem uma tiração com a Comic Cat e tudo. Eu fiquei até com vontade de continuar assistindo, porque pra saber pra onde ia, né? Porque o negócio muda tanto do começo pro final do episódio. É, mas assim, o que mantém esse o roteiro, assim, né? É o texto, né? O texto é ótimo, né? Sim. Tem muitas coisas que são... Aquelas coisas que você ri de como elas são, sei lá, absurdas, né? É, e meio de maldade, assim. É um humor mais negro, assim, um humor mais baixo, assim, né? Mais ácido, né? É. Uma coisa, assim, mais japonesa, né? Nesse sentido de ousar com esse tipo de coisa, porque... Parece uma coisa pra criança, mas quando você vai assistir é totalmente diferente, né? É. Mas acho que vale a pena. É um dos que eu com certeza vou acompanhar nessa temporada. Dentre... Então, eu fiquei interessado, hein? Tem aquela sequência do pão, assim. Aparece um pão falando, né? Eles vão e esquartejam o pão e sai sangue pra caramba. É bem engraçado, né? É, ele sangra que nem o Cavaleiro do Zodíaco. É bem engraçadinho. É. Quer falar mais alguma coisa? A Ending é muito bonitinha. É, né? É. Aí, passar pro próximo. Esse Titose não é dessa. É continuação, eu acho. O Titãs e Get You aqui? É. Olha, é ruim. Na verdade, esse Titãs e Get You, eu não sei nem se é continuação. Aqui tem algum outro chamado Titãs também. É. Mas a questão é que é um curtinho, né? Ele tem nem 5 minutos, né? É, mas é engraçado porque ele é... Eu acho que ele tem 3 minutos. E ainda assim a animação consegue ser muito ruim. Com cena reaproveitada. É, então, eu acho que é aquilo. Isso deve passar entre algum... É. Algum não é uma continuação, é baseado no Yonkoma. Ah. Ele deve passar numa propaganda, alguma coisa assim. Deve ter alguma coisa assim que ele se encaixa. E por isso que ele não precisa ser tão caro, né? Não precisa ser assim tão bem animado nem nada. A menina, a história da menininha que é apaixonada por um cara mais velho, gente. É, ela tem 11 anos e ela é. Parece ser 4. É. Age como se tivesse 4, parecia 4. E ela é apaixonada por um cara que é, tipo assim, um professor dela, alguma coisa assim. Eu nem lembro o que é. É, acho que eu sou um cara mais velho. É. Não sei. Aí é um cara muito mais velho, e aí é bem desse aí, sabe? De que ela quer casar com ele e tudo. Essa situação, né? Estranhamento e que bonitinho. Pedofilia inversa. É tão engraçado. Não é pedofilia se a mina tá afim de você. Né? É, não, então. É tipo isso. Então. É, mas ele é bem curto, assim. Aquele igual aqueles outros títulos que a gente sempre fala toda temporada, sempre tem um curtinho, né? É, mas se fosse 3 minutos maior, eu tinha desistido. Ah, sim. Né? Quem quiser conferir, é isso. É. Aí o outro, aquele Movie Love Alternative, Total Eclipse. Ih, meu Deus, ok. Você viu esse? Acho que não. Qual que é? É aquele dos robôs gigantes, que tem uns alienígenas assassinos. É, com certeza não vê. Sabe ele pra mim. É, ele é um spin-off dessa série Movie Love Alternative, que tipo assim... acho que é por isso que eu não vi. É, então. Mas ele é original, não tem outro... Não tem, acho que não tem outro anime disso, não sei direito. Não, então, não tem. É que o que eu tinha lido é o seguinte, que tipo assim, era baseado num jogo... É, o que tá escrito aqui na chart. É, tipo um eroguê, né, mesmo. E aí parece que a galera, tipo, gostou... Tipo, tinha um background de batalha, sabe, de robôs, que tinha uns alienígenas invadindo a Terra. Só que o eroguê focava, né, na parte erótica, da coisa de você conquistar as meninas e tudo, e elas eram pilotas desses robôs gigantes que lutavam contra esses alienígenas. E a galera se interessou por essa parte do roteiro, né? Falou assim, pô, nos dê mais isso. E aí o estúdio foi lá e fez um anime com essa parte, que por isso que chama Alternative, né? Movie Love Alternative. Uhum. Porque ele é totalmente diferente disso. E ele é mais focado nesse lado dos robôs e tudo. O primeiro episódio foi bem interessante, inclusive. Sabe? É tipo assim, não é ruim, mas é pra quem gosta do gênero, assim, quem gosta desse tipo de coisa. Porque são garotas em plug suits hiper apertados, pilotando robôs gigantes, entendeu? Então tem aquela coisa meio, porque logo, obviamente por ser baseado no eroguê, ele tem essa coisa toda, né, de que você vai ver essas garotas em posições, sabe, eróticas e tudo mais. Claro. Mas não chega a ser escrachado assim na sua cara, não aparece nenhum mamilo, nem nada disso, sabe, não dá foco na calcinha de ninguém. Uhum. E na verdade é bem violento, inclusive. Essas meninas são mastigadas por esses alienígenas, sabe? E é no espaço? Não, é na Terra. Tipo assim, os alienígenas foram encontrados em Marte, aí quando os humanos chegaram em Marte, e aí os humanos saíram de Marte, aí os alienígenas vieram pra Lua, aí teve uma guerra na Lua, tentaram afastar os alienígenas lá na Lua, não conseguiram, os alienígenas vieram pra Terra, aí dominaram, sabe, começaram no Canadá, acho que é o Canadá e a França, um negócio assim, eles começaram a invasão por aí, e aí eles foram invadindo, aí ficou só o Japão, sabe, Japão, China, esses lugares assim, aí vai caindo um por um, vai mostrando que vai caindo, quem sobra no final é a China, o Japão, quer dizer. Ah, e aí, aí mostra esses alienígenas invadindo o Japão, e aí mostra essas batalhas e tudo, e aí do nada dá um salto no tempo. E aí provavelmente deve acontecer alguma coisa, eles devem inventar alguma nova arma, alguma coisa do tipo, mas eles vão continuar, meio que rola um apocalipse, né, com esses alienígenas destruindo a Terra. É meio assim, sabe o que parece? Não sei se você conhece Apple Seed. Não. Tem uma menina com um robô gigante também, não é bem um robô, mas ela tem armas e tudo, ela tá sempre roupa colada. É meio mistura de Apple Seed com Evangelion, assim. Sei. Então, é uma coisa meio louca, assim, meio... Mas é o sci-fi até que é boa parte de sci-fi, o roteirozinho, até que ele é interessante. Ele dá um nome pros alienígenas, então, é uma coisa assim, sabe, que é interessante. Os bichos são... Os alienígenas são divididos em castas, então tem o alienígena tanque, tem o alienígena antiaéreo, sabe? Então eles vão mostrando esse tipo mais de... bem trabalhadinho do que de costume, né? É, não é foi o que eu falei, ele tem esses elementos de eroguê, mas ele não é focado nisso. Dá pra assistir, eu tô assistindo assim, não tá ficando muito bom, mas eu tô querendo ver onde é que chega, sabe? Sim. Porque às vezes isso até pode surpreender, que nem eu fui surpreendido na outra temporada por aquele Horizon in the Middle of Nowhere. Sim. Então, também que é meio assim, meio maluco, tem um monte de peito balançando pra lá e pra cá, mas a história é boa. Uhum. Então eu acho que eu devo continuar assistindo. Mas é legalzinho assim, dá pra assistir. É feito pela Statlight, que é uma. Também já fez algumas outras coisas de nome assim. Uhum. Então você tem aquele Natsuhiro Kiseki, que é legal também. O. Aquele Space Pirate, sabe? Com aquela menina. Sim. É deles também, é bem legal. Aquele Sinfogueiro, é bem parecido com o Sinfogueiro também. É legal até, é bem feitinho, dá pra assistir. Mas é isso, é assim, quem gosta assim, desse gênero de robô gigante, esse tipo de coisa, vale até a pena assistir. É legal, devo dar uma olhada. Eu prefiro quando é no espaço, né, gente? Devo dar uma olhada. É porque, não, sei lá, eu não sei onde que eles vão com isso, sabe? Mas acho que é uma coisa. Acho que o roteiro, a parada do roteiro é que eles vão destruir, os alienígenas vão destruir a Terra e vão mostrar eles tentando sobreviver. E aí deve rolar uma arma, sabe? Um contra-ataque, alguma coisa assim do tipo. Mas é isso. Aí o próximo seria aquele Chou Yaku Hyakunin Shu Utakoi. Utakoi. Esse aí é aquilo, né, que a gente tá percebendo agora, é a herança de. Chihaya, né? Chihaya Furu. Quando aparecer essas, né? Você teve alguns outros animes parecidos. E agora esse anime é pra explicar exatamente os poemas que se usam naquele no Karuta. Sim. Sabe? Então, esses 100 poemas, eles eram poemas que estavam grudados no, né, naquelas divisórias de parede. De papel, né? Que tem. E aí um cara lá quis decorar com poemas porque ele achou que ia ser chique. E aí mostra esse cara falando sobre isso. Só que, na verdade, ele vai dar o foco só nos poemas de romance, que são quase metade, acho que são 48 poemas de romance. Uhum. E aí a cada episódio você tem dois, ou então um, o último que eu vi era um só. Então segundo, acho que já é um só, né? O segundo é um só, só que eu não sei quantos curvos vão ter esse anime, né? Então eu não sei se eles vão explorar tudo de uma vez, ou então como é que vai ser. Uhum. Que e é legal, acha? Eu gostei. Eu não me apaixonei nem nada. Eu gostei muito. Eu gostei do traço, gostei do cenário. Eu gostei muito da abertura, eu acho que é a melhor abertura dessa temporada. E a música é meio anos 90, né? É meio assim, anime da década de anos 90. Tem cara de música de anime, né? Você ouve assim. No primeiro episódio, a primeira história tem um casal muito irritante. Só um detalhe, né? A primeira história é sobre aquele poema da Chihaya, né? O Chihaya, né? Que Chihaya Furu que fala, que é esse poema. E o poema da Chihaya, que ela é especialista em ouvir esse poema. É. O primeiro é esse. Ou seja, se você ainda não entendeu, nós estamos aqui pra te explicar esses poemas que aparecem no Chihaya Furu, certo? Então, presta atenção, né? Então, vou começar aqui. E o primeiro casal é muito irritante. Mas é legal. A segunda história é mais chatinha, mas o casal pelo menos é mais legal. E tem sexo, o que é sempre interessante. É mais adulto. Em anime normalmente as pessoas fazem que vão, mas não vão. Então, o que acontece é que você tem esses poemas são sobre o amor de adulto, né? Sim. Não é sobre amor de criança, nem amor de adolescente. Então são poemas. Porque assim, esses poemas eles são sempre. Como é que fala isso, né? Você não fala diretamente o que você quer dizer, né? Eles são meio assim. Eles são insinuados. Né? Sabe? Então, e o legal do. Camadas. São camadas, assim. E o legal desse anime é que ele te mostra o que foi que aconteceu, que deu origem àquele poema. Aí ele te mostra o poema e te explica o que eles estão querendo dizer nesse poema, entendeu? É meio que nem a temporada passada teve um anime que fala. Que é meio contando histórias do folclore, aquele Folk Tales from Japan. Histórias de. Sim, do Japão, né? Exatamente. E é meio essa pegada, assim, sabe? De explicar essa coisa que é uma tradição japonesa. Então não é questão de você gostar ou então de ser interessante, não. Eles estão te explicando a história. É histórico isso. Isso aconteceu, todo mundo sabe de onde vieram esses poemas e eles te explicam. E é pra você ter um conhecimento cultural sobre isso. Né? E é bem por aí. Eles não tentam enfeitar, nem mudam a história, nem nada do tipo. Não, eles estão te mostrando o que foi que aconteceu, te mostram o poema e falam assim, ó, porque é bonito. Ó, porque esse cara escolheu, entendeu? Uhum. Porque nessa época que esses poemas foram escolhidos, o Japão inteiro fazia poema. Era uma coisa assim, sabe, de lords, assim, sabe? É. Você era um senhor feudal, então você sabe, tem que saber fazer chá e escrever poema. Uhum. Então, devia ter 1 milhão de poemas. Por que que esse cara escolheu esses 100? Por que que eles são especiais? Por que que eles sobreviveram esse tempo todo na história, né? Uhum. Então, até hoje aí, né, como folclore japonês. E aí eles explicam isso. É bem interessante por esse fator, né? É, mas é mais interessante que o Folktales. Eu achei. É que o Folktales é mais de criança, né? Mas eu gosto muito do Folktales também. Porque gosto também. Mas... eles contam a história de uma maneira bem simples, que é assim, você pode não conhecer muita coisa do Japão, mas você ainda vai entender, sabe? Uhum. Talvez não muito seja... background. É, você, talvez isso seja também voltado um pouco pro público estrangeiro, que Chihaya Furu teve uma boa recepção disso. Ou então pra apresentar pro público mais jovem japonês mesmo, que ainda não aprendeu isso na escola, sabe? E aí pra você não inventar coisa, não sujar a mente dele, sabe? Não colocar coisa falsa. Você vai lá e muda isso, sabe? E muda não, você coloca isso do jeito que é, mas de uma forma bem simples, explicado de forma bem simples. Sim. Mas é uma das atrações principais dessa temporada. É bem interessante. É, muito. E o traço é muito interessante. Uhum. Coisas dos contornos, né? Uhum. É de um estúdio chamado TYO Animations. É um estúdio bem, assim... não é muito famoso, já fez alguma coisinha aqui e ali, mas o traço é fraquinho, mas tá bom, é o suficiente, entendeu? Mas ele é curioso, né? Ele compensa o fato de não ser muito bom sendo... Porque não tem nenhuma cena de ação nem nada, sabe? Só as pessoas dialogando, então você não precisa de nada muito, sabe, muito bom e bem feito, assim, sabe? Oh, meu Deus, não. Que lindo. Não tem necessidade. É interessante. Certo. Isso. Vamos lá, pro próximo é Bimbo Gamiga. Deusa da pobreza. Olha, eu queria fazer um comentário sobre esse anime, que é o seguinte. Ao contrário do que os homens parecem pensar, pelo menos as produções japonesas parecem pensar, peitos não são um assunto. Então, quando uma mulher tem peitos grandes e tal, ela não fica comentando isso com outras mulheres, ninguém fala disso no banheiro, Não. Mas isso faz parte do que os homens acham que as mulheres conversam, entendeu? Então. O que eles acham, não, do que eles gostariam que as mulheres conversassem sobre, sabe? Conversa não existe, não. Tipo aquilo, o homem sempre imagina, pô, será que elas tomam banho juntos? Aí elas falam, nossa, seu peito é tão grande, aí ela vai lá e pega no peito da outra, sabe? Isso deixa um homem maluco. Então é por isso que sempre tem. Mas... especialmente se você é um adolescente. Mas não, isso não acontece, viu, gente? Que pena, que coisa. Mas eu vou te falar muito que também, eu acho... na verdade. Mas eu vou te falar que esse é um dos meus preferidos dessa temporada. Nossa, foi muito engraçado. É muito engraçado. Ele é assim, ele é mais... é um humor de referência, né? Você poderia dizer, né? E referências ótimas. Só que não exclusivamente de referência. Ele tem muita referência. Então, toda vez que vai ter uma cena, assim, de background, alguma coisa do tipo, eles usam outros animes, sabe? Aparece Medaka, aparece Dragon Ball, aparece Lupin. Tem uma porção de Dragon Ball, inclusive. Nossa, aparece muito. No outro anime aparece muito mais coisa, entendeu? E é bem interessante. A deusa da pobreza é muito engraçada. Tipo, uma basicamente é uma menina que é muito sortuda. Uhum. É sortuda demais, tá desequilibrando a sorte do mundo. Porque o problema é assim, ela é tão sortuda que ela suga a sorte dos outros. Então quem tá em volta dela pode sofrer por falta disso. Falta de sorte. Porque tem que manter o equilíbrio da sorte e do azar, né? Uhum. Aí vai lá a deusa do azar pra tentar tomar um pouco da sorte dela e reequilibrar as coisas. Só que ela é tão sortuda que ela é mais forte, ela tem mais sorte do que a deusa do azar que tem de azar, né? Então ela é muito mais forte que a garota, e a garota é muito mais forte que essa deusa, e ela se põe numas situações absurdas, só que é muito engraçado. É muito engraçado, e a história do mordomo foi uma bonitinha. Mordomo super fofo, tá? É bem assim aquilo que eu sempre falo, né? Que o japonês... a menina sortuda, obviamente, é riquíssima. É, né? É claro. É que assim, o japonês sempre tem dois tipos de humor, né? Basicamente. Você vai ter o low tension ou high tension, né? O low tension seria aquele do... aquele daqueles quatro garotos que o Darko gostou pra caramba. Sei, fugiu o nome. Boku... sei lá, vocês sabem. Kimitoboku, não é? É, Kimitoboku, isso, exatamente. Esse é uma comédia de baixa tensão. Ou seja, devagarinho vai acontecendo, você vai dando uma risadinha aqui e ali. Esse é o contrário, é alta tensão. Ou seja, sempre o tempo todo tá acontecendo alguma coisa e você lê do ridículo, você ri do ridículo dessas situações. Sabe, do absurdo. Então, é disso que você dá risada. Mas ainda assim é muito bom, sabe? Os diálogos são muito inteligentes, é divertido. É levinho, não é nada muito, sabe, né, demais pra você. E aí isso que você tava falando, falando, né? Elas ficam se provocando sobre o tamanho do peito, né? Uma fala que é uma mais, a outra que não tem peito nenhum. Só que isso no Japão, essas piadas, até que talvez elas sejam um pouco, assim, mais comuns nesse, né? Não, não que as garotas falem umas com as outras, mas tipo assim, os jovens japoneses, eles avaliam muito as garotas. É que nem aqui, a gente fala de bunda, né? Lá, na verdade, fala de peito, né? Então, o foco é esse. E é, obviamente, como todo anime, é feito pra garotos de 10 a 15 anos, né? O foco principal. Então, a gente nunca pode esquecer disso e nunca esperar uma obra de arte, né? Claro. Mas em termos de roteiro, em termos de comédia, ele é muito bom. Mas é muito divertido. Exatamente. E principalmente, principalmente as referências, elas são muito engraçadas, cara. São. Tem a Chita no Joe, então, nossa, tem um monte de coisa, cara. É muito engraçado, muito engraçado. É, eu que não manjo muito, peguei várias. Que tem um conhecimento maior. É, então, no segundo episódio aparecem umas coisas um pouco mais, assim, underground, assim, até pra um público mais velho, assim, pros otaku mesmo de raiz, sabe? Mas ainda assim é muito bem feito, é animado pela Sunrise, então não é qualquer empresa, é uma animação boa até, sabe? Não é nada demais, mas o traço é bom, a animação é boa, porque tem muita cena de ação. É bem fluida, né, a animação. É bem interessante, eu gostei bastante. Recomendo. Mas depois não? Não, é, vou falar de Moyashimo um pouquinho. Ah, pode falar, não vi. Você não viu nem o primeiro? É uma sequência, né? É, eu li só um pouquinho do mangá, só. Mas eu... Uma coisa sou, que eu não sou muito católica pra acompanhar a coisa, acabo largando, eu nem sei porquê depois. Eu fui ver assim, né? Naquela época que o Noitamina começou a fazer uma coisa boa atrás da outra, né? Eu comecei a ver coisas do Noitamina. E aí foi que eu fui ver a primeira temporada de Moyashimo, que os americanos consideram como uma das melhores animações do mundo. Eu nunca entendi por quê. É um anime mediano, só que a única diferença é que não passa no colégio, numa faculdade. Sim. Só esse fator faz com que muitos, sabe, críticos de anime americanos falem, ó, tá vendo? Não é no colégio, isso é pra adulto, isso aí é diferente, tá vendo? Ó, isso é um diálogo, mas, cara, são micróbios fofinhos que ficam falando com o cara. Tem nada de adulto nisso, sabe? E a história nem é tão grandes coisas. Você tem um cara ali que se veste de mulher e tudo, você tem umas coisas assim um pouco mais voltadas mesmo pra um público mais velho, só que nada demais. Sim. São eles fazendo sake, eles fazendo shoyu, e aí todo episódio tem uma liçãozinha de ciência. Eu gosto disso. É, mas educacionalzinho. Eu não acho que isso torne um anime tão interessante assim, pra ponto de alguém dizer que é um dos melhores animes já feitos na história. Não. O nego tava esperando um Yashimon, sabe? Ah, meu Deus, eu queria muito ver uma sequência. Tá bom, veja aí. É mais do mesmo. É exatamente mais do mesmo. Mas continua da onde parou o primeiro e é mais do mesmo. Só isso. Uhum. Nada. Os mesmos personagens, os mesmos micróbios, tudo, sabe? Os mesmos bactérias. Ou seja, pra quem gosta, é um prato cheio. É, exatamente. Pra quem gostou, quem quer mais, eu gostei, mas não a ponto de dizer que é uma obra de arte, entendeu? Sim. Eu tô assistindo, mas pra mim é normal mesmo. O character design, ele não é nada demais, a animação não é nada demais, mas... É, só é uma história curiosa, né? É um ponto de partida curioso. Eu sou um grande admirador da ciência. Então, pra mim, essa parte das bactérias é a mais interessante do programa todo. Sim. O resto é blá blá blá, sabe? Ah, você é tão bonito, você é tão feio, você é isso, você é aquilo. Então, mas quem gosta vai gostar do Returns também, Moyashimo Returns. Eu acho que, inclusive, eles colocaram esse título em inglês, que é pra, sabe, americanos, assistam aí. Talvez tenha sido por isso. Mas na sequência vem o meu preferido da temporada, Natsuyuki Rendezvous, como é que fala isso em francês? Rendezvous. É, que é o reencontro, né? É. Que é o outro título do Noitamina nessa temporada, né? Ah, é tão bom esse anime. É aquilo, né, cara? Mangá de Josei, eu não sei. O pessoal aqui do JCast costuma... Qualquer coisa que é baseada no mangá de Josei, todo mundo baba, né? ele consegue ser adulto de verdade sem ser babaca, né? É. Então, não é um negócio que nem o Moyashimon, que apela um pouco pra comédia. Não, esse Natsuki Rendezvous podia muito bem ser uma novela brasileira. Sim. Né? Porque a história... Você quer falar? Eu tô falando demais. Fala. Então, é um cara que ele é apaixonado por uma florista, e todo dia ele passa na frente da floricultura e compra um vasinho de flor dela. Até que um dia tá contratando e ele vai trabalhar lá, um trabalho de meio período, e ele é apaixonadíssimo, só que ele é um cara sério, calado, fechado e na dele, e aparentemente ele não vai conseguir falar nunca que tá apaixonado, vai ficar nessa pra sempre. É, mas ele não é um otaku nem nada disso, ele é um cara normal, envergonhado, né? É, ele só é tímido mesmo, ele não é problemático, ele é tímido, na dele. E... Aí um dia ele vai na casa da a mulher, a dona da floricultura, né? Que ele é apaixonado, mora em, no andar de cima da floricultura. E ele sobe, pra quê mesmo? Sei lá. Ele vai ajudar ela a comprar um presente pra outra menina que tá saindo do trabalho, né? Isso, é isso aí. Vai casar e aí ele vai ajudar, ela pede pra ele subir e aí quando ele sobe... É, quando ele sobe, de repente tem um cara lá só de cueca. Uhum. É de manhã cedo, né? Que ele vai lá ajudar. Eles vão fazer uma festa, isso. Isso, é. Uma festa de despedida pra menina. E aí ele vai sair com ela pra fazer compra. É. Aí ele fica muito bravo que tem um cara lá de cueca e fala, tipo, que é isso que você tá fazendo, não sei o quê. Aí, tipo, ele fica meio, sabe, pô, que cara, né? Que coisa deselegante, né? É, não, claro. Já ter percebido que eu tinha algum sentimento. Nem que uma pessoa normal, mesmo que eu não tivesse nada, você não, né, você não mostra o seu marido de cueca pra um homem, claro, sabe? Claro, né? Não, você... não é nem pra um homem, né? Não, pra ninguém, né? Uhum. E aí? Aí tem a festa, né? Uhum. Aí a festa vai ser na casa dela em cima da floricultura. E quando ele. Ele tá muito puto com tudo isso. É, né? ele tá putíssimo, ele tá ficando meio sozinho e tal. Aí a menina que tá indo embora é uma bêbada chorona, tá lá chorando, a dona tá distraindo ela. E ele vai pra varanda fumar e aparece o cara, dessa vez vestido. Aí o cara fica todo, meu Deus, você pode realmente me ver? Aí ele é, o que você tá falando? Nossa, você fala comigo? Aí ele, o que você tá fazendo? Ah, não sei o que, eu sou um fantasma. É. Aí ele, ok. No e final... ele é. Ele é o fantasma do marido, da mulher, né? Ela é viúva. E é interessante porque vai mostrando esse diálogo e ao mesmo tempo ela vai contando pra outra moça que ela é viúva. Uhum. E no final, o fantasma é extremamente ciumento, quer atrapalhar de um jeito, não sei o que, não sei o que. Mas na verdade, isso acaba dando forças pro cara pra ele se declarar e tal. No fim, É um triângulo amoroso com um fantasma. É, meio Dona Flor e seus dois maridos, né? E é uma... E é interessante isso. Talvez se não houvesse nenhuma espécie de competição, mesmo que ela não exista de verdade, talvez o cara realmente ficasse cozinhando pra sempre. Uhum. Mas como tem o fantasma, tem esse elemento externo. Uhum. E é muito bom. É muito bom, é muito delicado, muito fofo. Uhum. E de Josei, a grande questão é que muito pouca coisa vira anime, né? Uhum. Então o que vira é o... Assim, o melhor do melhor, né? É, o Noitame, né, que geralmente costuma apostar mais nisso, né? É. A gente teve aquela princesa Jellyfish, né? A princesa Água-Viva, que é maravilhoso, né? É. Então, e o traço desse anime é muito bom, né, cara? Ele é do estúdio, mesmo estúdio que faz aquele Yuru Yuri, que eu adoro. Aham. Uhum. Que teve até a segunda temporada nessa temporada, o estúdio Dogakobo. E eu me impressionei, porque é totalmente diferente de Yuru Yuri. É um traço excelente. Uhum. E, meu, isso vai ser muito triste, né? Uhum. Essa história eu sei que ela vai terminar comigo chorando aqui, sozinho no meu quarto, assistindo esse. Ah, provavelmente. Porque, cara, você já vê as complicações, as possíveis complicações, já que você consegue imaginar, já são, sabe, putz, isso vai ser muito triste. E aí, no segundo episódio, caramba, cara, é uma desgraça só atrás da outra, sabe? É? Um monte de coisa que tá errado, sabe? Aí você, putz, cara, mas você continua torcendo. E eu adorei, eu achei muito interessante, o ritmo é bom, né? O conceito é fenomenal. É muito bem feito, como eu já falei de novo, né? Eu sei lá, mas é aquele tipo de coisa que parece uma... Isso poderia ser um dorama, sabe? Totalmente. Poderia. Tem espaço completamente pra isso, porque é isso, é uma comédia... Não é comédia, não é comédia. É um drama romântico, sabe? É. E aí no segundo episódio... Uma comédia romântica. E é exatamente isso que você falou. No segundo episódio, o cara fica tão puto que o fantasma tá atrapalhando ele o tempo todo, que ele dá um, sabe, dá um... ele se movimenta assim, ele vai lá, fala com a mina, ele já sabe, leva ela pra casa e tudo, e aí ele faz mó cagada, sabe? Então é bem interessante que rola essas coisas. Aí você fica imaginando se esse fantasma tá lá mesmo, né? Qual é que é isso daí? É. Tudo mais. Então é muito interessante, muito interessante. Mas o fantasma tá assim porque ele dá várias informações pro cara e tudo, né? Uhum. Coisas que ele não teria como saber antes. Mas é bem interessante, é bem interessante. Eu acho que esse é um que realmente não pode perder essa temporada, né? Tem que ver. Pode depois não gostar, mas tem que ver. Ah, eu acho que é difícil alguém tem não gostar. Tem que começar. Eu também acho, mas enfim. Ah, não sei. Só se a pessoa não gostar mesmo de história, assim, essas histórias de romance, assim, né? É aquilo. Vai rolar alguma coisa aí e vai ser triste, pode ter certeza. Se você não tiver afim de chorar, já deixa quieto, porque... É. Porque parece que a parada é que o cara tá ali porque ela não quer largar dele, sabe? É, tipo, nem ele dela, sabe? Eles estão ali presos naquilo de que ele morreu, parece que ele morre de câncer, né? É. Que quando eles se casam, ele já tá doente, né? Isso, é. Ela não fala o que era direito, mas fala assim, quando eles se casam rápido porque ele ia morrer já. Ele já sabia que ele ia morrer. Uhum. E aí mostra que ele queria que se separar dela antes da morte, que ele já tava falando pra ela arrumar outro cara e tal. E aí mostra que ela nunca queria abandonar ele e tudo. E aí ela fica nessa de viúva, sabe? E fica com esse trauma todo. Então é bem interessante, bem interessante. É. Não vou ficar dando um monte de spoiler, porque ainda dá pra quem assistir, vai ser bem interessante, é bem legal. Mas é legal, eles são adultos e é sempre refrescante. É uma história de adultos, né? É. Aí o próximo é Koito Senkyoto Chocolate. Amor, eleições e chocolate. Esse anime é muito estranho. Então, cara, esse é um daqueles animes que eu gostei e não sei porquê, sabe? Você gostou? Eu tô me sentindo culpado de ter gostado disso, sabe? Então, no fim das contas, quando eu acabei o primeiro episódio, eu tava achando fofo. Então eu te entendo. É porque assim, ele é baseado num eroguê mesmo. Uh-huh. É, ele é totalmente baseado nisso. Só que ele não é. O anime não é escrachado. Não mostra calcinha, não mostra peito. Assim, demais. Você tem uns closes. É, você tem, mas assim, você já. Vem aquela censura desgraçada, né? É. Porque é totalmente censurado. Mas tem uma coisa. Acontece umas 3 vezes no episódio, sabe? É, então, uma vez aqui, uma vez ali. E a história em si. Tem uma simulação de sexo também. A história em si, ela não é ruim. Mas também não chega a ser boa. É, ela não faz muito sentido, né? É um colegial que tá tendo eleições. Uhum. Eleições pro conselho estudantil. E só que o conselho estudantil, mano, é tipo o Senado do Star Wars. É um negócio. Mas, assim, mas eu acho que eles estão certos, na verdade. O que acontece é que é o seguinte: esse protagonista, ele faz parte de um clube que é um harém, né? Óbvio, porque ele e várias outras meninas maravilhosas. Uhum. Que é um clube do lanche. E o menino, né? É, exatamente. Ah, é verdade, tem um gayzinho, né, tudo, que gosta dele, né? É, que é o gayzinho rico. É. E aí o clube é sobre comer doces. O clube inventa doces, faz doces e come doces. É. E aí essa menina que tá querendo se eleger pro conselho estudantil, ela fala, então, pra gente economizar dinheiro e mandar o dinheiro pros clubes que estão fazendo coisas de verdade, a gente vai eliminar o clube sem propósito. E esse, obviamente, não tem problema. Se eu fosse candidato, eu falaria a mesma coisa, sabe? você quer ganhar dinheiro pra comprar doce e ficar comendo na sua sala? Não, desculpa. Só se você fosse a Haruhi. Você não é? Deixa quieto, entendeu? Então, a história gira toda em torno disso. Uhum. Dessa eleição e de que eles falam, não, então pra impedir isso, nós vamos lançar um candidato do nosso clube, que obviamente é o garoto, porque tem que ser ele. Mas a animação e o character design são muito bons. É. Em Seiyuu, os dubladores muito bons também. Uhum. Tem o dublador do Kion, da Haruhi. Você tem essa galera toda ali participando. É. Você tem vários clubes que eles mostram, são outros clubes que são bem interessantes. Você tem, mostra esse lado da política estudantil, que é uma coisa assim. Você sempre tem eleições pro conselho estudantil em animes, mas você mostrar a parte da eleição é mais diferente, né? É mais difícil de você ver. Assim, mesmo com o fanservice que rola aqui e ali, o roteiro ainda consegue ser bom, ser consistente. É, e é legal que fanservice de todo tipo pra todo mundo, né? Uhum. Tem coisa pra Sujoshi, tem coisa pra todo mundo. É, eu gostei bastante até assim, sabe? É, eu não vou dizer que eu gostei bastante. É, assim, eu terminei gostando, mas mesmo assim falando assim, putz, isso não é bom o suficiente pra acompanhar a temporada inteira. Mas até agora eu tô acompanhando. É. E teve outras coisas que me decepcionaram mais, sabe? Então, assim, eu acho que eu devo continuar acompanhando, capaz de, sabe, uma vez por semana nem faz tão mal assim. Não é tão ruim. Quem sabe quando chegar nessa parte da disputa mesmo, da eleição, fique um pouco mais interessante. Porque, falando de novo, não, o roteiro em si não é ruim. Você tem esses elementos de eroguê, mas até agora não é nada explícito. Entendeu? Não é nada assim absurdo, não mostra nenhum peito, sabe? Não, não escracha só pra esse lado, não. Tem a parte do... porque tem mais coisa, né? Tem mais coisa além disso, né? Eu gostei até, eu gostei. E é feito pelo AIC, é um estúdio também que é bem famosinho, né? Fez bastante coisa. Então é bem interessante, acho que vale a pena pelo menos você conferir, né? E peraí que o Darko falou uma coisa. Eu vou botar a carne pra não fazer atenção. Carne não faz atenção. E aqui é a nossa sugestão de tempero. Tá. Sua. E dos ouvintes, que eu vou deixar a tradução. Ah, vai? Por favor, diga. Como eu devo preparar uma carne assada na panela? Então, pra... Tem o xirrinho, o xinhão. Tá funcionando mesmo, mas... Eu gosto de pouco tempero diferente. A carne, eu gosto... Seria bom se tivesse um bebida alcoólica. Eu gosto... Deixa eu pensar. Tá, e aí no sal? Bota sal, bota um pouquinho só, amor. Então? Xirrinho, xinhão. Hã? Yara quebrou os dados? É tipo isso. Yara tá rolando dados. Cirrão, sal. Não sei. Só? Você pode botar caldo de carne. Vai ser caldo. Alho. Jogar só de carne e alho. Por favor, bote alho. Alho, tá bom. Tem alho picado. Não sei, passo na carne. No alho eu deixo na panela, não. Jogo o alho picado na panela com alho, com a carne dentro. Doura na panela. Não, é. Cê, não, você refoga o alho. Refoga o alho. Isso. Você refoga todos os temperos, aí você bota a carne já com sal. Refoga o sal, cirrão. Não. Você passa o sal na carne. Sal na carne. Refoga os temperos. Com... E joga a carne. Com... Aí você joga a É bom selar a carne também. É bom selar a carne. Selar a carne. É, o Johan que falou. É. Dá uma fritadinha assim de todos os lados. Minha mãe. Você sabe que nem eu faço com salmão. Foi como meu mãe ensinou. Pra não sair a umidade. É. Tem gente que sela passando farinha também. Ah, mas aí é demais. Né? Com a carne assada não dá. Caldo de cana? Da carne! Carne! Eu não sei, vai lá. Prova tempero, se achar que tá gostoso. É assim que você cozinha, mas. Tá bom, vai lá, vai na fonte. Onde estamos? Coito, 5 kg de chocolate, terminamos. Vamos começar o Kononaka ni Hitori Motogairo. É, dentre essas garotas, uma delas é minha irmã. Peraí. Ah, esse eu acho que eu vi e esqueci. Eu nem sei onde é que tá aqui nas minhas anotações. Eu vi depois isso. É, estou temendo. Assim, ele é bem similar a esse que a gente falou, esse Koito sem Kyoto Chocolate, no sentido de que ele é outro além, certo? Uhum. É um garoto, várias outras garotas, só que esse não tem história, não tem nada de interessante. Nada acontece, é aquilo, o garoto é um cara, ele é riquíssimo, ele é filho de um presidente de uma companhia, e o pai dele morre e deixa a companhia de herança pra ele, mas primeiro ele precisa casar. É. Onde que ele vai arrumar um casamento? No colégio, né? É. Então as garotas ficam todas dando em cima dele, e ele descobre que uma delas é a irmã dele. Só que ela faz um mistério, ao invés dela chegar e falar, oi, eu sou sua irmã? Não, ela fala assim, ela liga pra ele com a voz alterada e fica falando, sou sua irmã, vou te pegar, e você não vai saber nem quando foi, sabe, você não vai saber quem sou eu, bababá. Ela fica assim, que é justamente pra ele não casar. O estranho é que esse mangá é considerado, ele era uma light novel, virou um mangá, né? E é um mangá considerado seinen. Acho que simplesmente pelo motivo do que deve rolar, né? Peitos e bundas, né? É. Acho que deve ser isso. Mas assim... Até aí Moyashimon também é seinen, né? Uhum, Mas assim, é um harém de personalidades, mas, além de ser um harém de garotas fofinhas, então você tem a envergonhada, a bonitinha, a presidente de classe, é isso, aquilo, blá blá blá. Todos os clichês padrões, né? É. Mas o character design e a animação são bons. É do estúdio Gokumi. É um estúdio também que não é muito conhecido. Uhum. E não tem nada além disso pra falar. Porque... É igual sempre. E é isso. Assim, tem as garotas escondendo em cima dele. Você não sabe se é porque ele é rico ou então porque ele é bonito. Ou os dois juntos. É, provavelmente. E aí você... Aí no segundo episódio, eu vi o segundo episódio, ele é um gentleman, sabe assim, ele é um cara que sabe dançar flamenco, sabe dançar tango, é um cara preparado pra ser rico, ou seja, tá, obrigado, mas não obrigado, então, valeu. Não tem nada além disso pra falar. É bonito, se você quiser ver garotas bonitas, você pode assistir, entendeu? Porque é isso, é mais um arenzinho, só que ele não tem um grande diferencial. É, provavelmente se você for ver todo anime que tem menina bonita, você tem coisa mais interessante pra ver por aí. É, você pode ver Keion simplesmente. Você fica vendo Keion no repeat que dá na mesa. Fica assistindo Keion sem parar aqui. Tô sério, derrete. Aí o próximo, também um dos meus preferidos da temporada, Yoshirako. Você assistiu? Assisti, é meu favorito. Gente, que anime bom. É muito bom, né? Que pariu. A única coisa que eu tenho pra falar é que eu gostaria muito que quem tivesse feito esse anime fosse a Kyoto Animation. Ao invés de ser o JC Staff. JC Staff é legal e tudo mais, mas você sente que, sabe, isso é aquela coisa que tinha material pra ser um anime da Kyoani, pra ser aquela, sabe, chegar no patamar de Nichijou e quem sabe ultrapassar, né? Pra ser um clássico, né? Porque, né, não sei se você assistiu Nichijou, mas aquilo ali é um anime de comédia. Uhum. E eu achei que faltou isso, faltou um pouquinho desse toque da Kyoto Animation, que é o detalhe, que é a perfeição, né? Uhum. Mas não é ruim de jeito nenhum, é um dos melhores da temporada, se não for o melhor. Sim. E ele é baseado... Meu favoritíssimo. Então. Ele é baseado no mangá daquele Kumeta Code, que é o cara, mesmo cara do Sayonara Zetsubou Sensei. Eu comecei a ler o mangá já, me animei tanto. É, né? Então, esse cara é fenomenal, certo? Diálogos, eles... ele e o cara do Bakemonogatari Monogatari estão ali, né? Lado a lado, né? Os caras dominam muito, né? São mestres nisso, né? E não sei se você sabe, mas o Rakugo é um estilo de comédia japonês tradicional. Uh-huh. Conhece, né? Uh-huh. A gente já fez um J-Cash aqui sobre Ai, por que eu tenho que esquecer o nome de tudo, hein? Outro estilo de comédia japonês. Um segundo, peraí. Bom, enquanto isso, elas são cinco menininhas que trabalham nesse teatro de comédia. Só pra mim terminar, é o Manzai. Ele era tão popular quanto o Manzai é hoje. O Manzai é o estilo de comédia que é aquele da dupla. Uhum. Que você tem o Tsukumi e o Boke, que é aquela galera. Um é o que é o bobão e outro é o cara que dá as respostas, falando que aquilo é absurdo, sabe? Tipo, ele Sim. dá aquele toque, assim, sabe? Você bate no cara, você tira uma onda porque ele falou alguma idiotice. Sim. Isso é o Manzai. O Rakugo, ele é uma espécie de humor que você faz sozinho. É um monólogo, o cara senta e ele vai fazer geralmente duas ou mais vozes diferentes e ele vai contar a história sozinho, interpretando todos os personagens. Uhum. Essas histórias costumam ter um catch. Assim, costumam ter um, como é que fala assim, ter uma puxada assim, alguma coisa assim que, ele é mais irônico esse tipo de coisa, então você conta uma história sobre alguém fazendo uma besteira e depois percebendo, alguma coisa desse tipo. É. Ele é um pouco mais assim, mas ele é muito tradicional, muito tradicional. Ele era muito mais, ele era muito, na época assim do Japão medieval, ele era muito o principal, depois que começou a vir o Manzai, que o Manzai hoje em dia é o que domina no Japão. É, no anime elas falam que só tem quatro, né, teatros. Uh-huh. Virou tipo teatro, sabe, aqueles teatro sabe, esse tipo de coisa assim, que é muito tradicional e tem pouca diferença escolas, que não vai turista, né? Tem até um dorama que fala sobre isso, a My Boss, alguma coisa assim que eu não me lembro, que é exatamente isso, mostra as escolas tradicionais, que os caras escolhem, quando você começa a fazer parte daquela escola, o cara começa a te ensinar, você vira parte da família do cara, é como se ele te adotasse, entendeu? Então é uma coisa assim que funciona muito nesse esquema de antigo, assim, sabe? Esquema de coisa muito antiga, né? É. Mas a história continua. Você está falando sobre a história. Então, só essas cinco meninas, elas trabalham elas são comediantes nesse teatro. E a ideia é que se apresenta uma pessoa, ela passa a vez, e outra vem outra, vem outra, vem outra. E o anime se passa todo no camarim. Uhum. Nos vestiários e tal. Não todo, literalmente, né? Mas boa parte da ação. E eles ficam ironizando, porque a ideia é ser um anime de meninas bonitinhas falando qualquer coisa, só porque é bonitinho ver meninas bonitinhas falando qualquer coisa. Uhum. Então, eles brincam com isso. A primeira é dividida em sketch, né? Uhum. E a primeira sketch é toda sobre isso, sobre por que estão fazendo um anime desse mangá, que é todo parado, só sobre meninas bonitinhas falando coisas aleatórias. E Como é que chama quando o personagem está ciente de que ele está numa história? Tem um nome isso, né? Tem, não lembro. Mas é isso. Mas é todo metalinguístico. Uhum. Isso, metalinguístico. É, aí ele fica... Elas ficam brincando com isso e brinca com coisa tipo K-On mesmo, né? Uhum. Que não serve pra nada. Mas fazem críticas políticas, uma coisa que eu nunca tinha visto. É muito engraçado. E pungentes, né? Críticas, não é? Uhum. Não é qualquer coisa. Críticas sociais, fazem um monte dessas coisas assim. Bem o que o cara do Sayonara Zetsubou Sensei fazia, né? É. Ele. Onda vai, disso, né? Vai costurando, sabe? Enquanto você tá vendo só as menininhas falando bobagem, na verdade elas estão falando muito mais coisa. Estão se questionando várias outras coisas. Então, você prefere ser um cachorro ou um gato? E vai ter alguma resposta que vai ter alguma coisa maior que isso e tal. Uhum. Eles fazem piadas sobre a Coreia. Sim. E sobre as regiões do Japão e tal. Eu acho que, assim, tiveram algumas piadas que foram... Você precisava muito entender de cultura japonesa ou então de algumas coisas. Sim. Teve uma piada sobre o shamisen, que é aquele instrumento. Uhum. Que elas falam sobre gato. Estavam falando sobre gato e falaram sobre o shamisen. Uhum. Shamisen eram feitos antigamente de pele de gato. Que nem os tamborins. Exatamente, então elas fazem umas piadas sobre isso, aí falam da maldade, entendeu? Falam desse tipo de coisa, mas aí tiram uma onda disso. É. Mas assim, então tem algumas coisas assim que se você não pegou, se você não conhece isso, se você não entende, capaz de você perder a piada. Inclusive, o fansub que tá fazendo isso, que é o GG Fansubs, eles são uns caras que eu gosto muito. Eles iam fazer, aí desistiram, porque falaram assim, isso é um absurdo pra traduzir, não dá pra entender se você não for japonês. Aí depois o cara falou assim, não, deixa quieto, ninguém vai fazer, então a gente faz. Aí eles fizeram mesmo assim, entendeu? Só que eles falaram assim, meu, é tanta referência, tanta coisa, que isso é um pesadelo de traduzir, sabe? Não dá pra ficar botando nota, né? É, se você botar nota, é tipo, Sayonara Zetsubou Sensei. É. Eu lembro que eu baixava e vinha com o PDF junto com as notas do episódio. É, o Darko tem os mangás. Uhum. É, o Darko comprou os mangás gringos. E tem, sei lá, 7 páginas de nota depois do volume. Então, isso é característico do cara, né? Desse criador, né? É, mas é muito interessante. E é mais leve do que o Sayonara também. Ah, sim, sim. É lógico. Porque são piadas, né? Então, mesmo que você não entenda tudo, você ainda vai dar risadinha de alguma coisa ou outra, sabe? É, e mesmo porque o universo que ele satiriza é um universo que eu acho que todo otaku hoje em dia, né? Todo mundo viu K-On. É que tem algumas coisas assim, por exemplo, que eu entendo um pouco da língua. Então, você tem algumas tiradas com as palavras, com as frases. Os trocadilhos, né? Entendeu? Esse tipo de coisa assim, que isso, se você não entende o japonês em si, você perde completamente. É. Isso era uma coisa que acontecia com o Nichijou também. Sabe? A tradução tentou, a legenda até tentou deixar alguns trocadilhos. É, adaptaram pro inglês e tudo, né? É, adaptaram algumas coisinhas. Mas não é tudo que é possível, né? Exatamente. Mas você perde muita coisa, que nem aconteceu com o Nichijou. Muita gente não entendeu as piadas. Por isso, são muitas piadas culturais, assim, de referência. Então pode ser que você não entenda tudo, mas mesmo assim é excelente. É um dos melhores dessa temporada. Sim, nossa, vale muito a pena. Mesmo que você não entenda nada, veja. Uhum. Não, você vai na Wikipédia, dá uma pesquisada se você não entender mesmo alguma coisa. É, meu. Se vira aí. Se você não entendeu a piada do primeiro episódio sobre a disputa territorial, né? Se você não entendeu por que elas estavam falando aquilo pra cada país, né? Então você precisa estudar também, porque não é só isso, né? Você já aproveita e já dá uma aprendida. Se você não souber o problema das ilhas Sankaku, se você não tiver entendido a piada falando dos chineses, ou então dos americanos, ou então dos indianos, qualquer coisa do tipo, também precisa de um pouco de cultura geral, não é só cultura japonesa, né? Mas é assim, é um pouco mais inteligente, né? Um pouco mais, assim, humorzinho, um pouco voltado, assim, pra uma pessoa, pra uma galera mais que lê um pouco mais, né? Senão você vai ficar perdido. Devolvam nossos territórios, né? Devolvam o nosso trabalho, é muito dinheiro, né? É muito engraçado. É muito bom. E as personagens são muito fofinhas. Assim. Ah, são excelentes as personagens. É, porque... no segundo episódio, a menina que fica expectativa, você viu o segundo? Não vi. Puta, cara, ainda não, eu devo ter visto um pouco dele no mangá, já que eu terminei o primeiro volume. Não, porque a menina que ela fica, todo mundo espera que ela reaja como uma menina fofinha. Ah, sim. Aí ela fica, caraca, todo mundo fica me esperando que eu responda essas coisas idiotas, né? É muito engraçado. É muito bom. A outra menina, que é Lolita. Uhum, tá. Tem uma zoação também com o universo das Lolitas. Então. Aparece no segundo episódio. Isso é muito engraçado. Se você é Lolita e gorda, você é o quê, né? Aí fala Futarori. Aí fica indo, né? Fica falando um monte. É. Muito engraçado. E se você for Lolita e gostar de gatos e gostar de chocolate? Aí ela fala, inventa o nome assim. As terminações, é muito engraçado. É muito bom. E eu também pagar, viu? Se você quiser dar uma olhada, é muito bom. Dá uma focada aí que é muito bom também. Aí tem esse, na lista que a gente tá, tem esse Hagure Yusha no Estética. Eu assisti, adiantei e... Deixa eu ver, peraí. Qual que é esse? É um que... É ridículo, aquele que... O cara aparece, aí ele bota uma menina pelada dentro da mochila dele. Eu não quero nem falar disso. Isso é um hentai, se você gosta de hentai, assistam esse anime, certo? Dá pra resumir assim? Dá, acho que dá. Aí tem uma menina de cabelo azul, uma de cabelo vermelho, uma de cabelo rosa, uma de cabelo verde, e é isso. E aparecem peitos, mamilos, calcinhas e tudo mais que você imaginar, e é isso. E o cara é um herói, fortão. E ele vai batalhar com outros heróis e outras garotas peladas. E é isso. Aí depois tem. Logo em sequência aqui na nossa lista tem aquele Dakarabo com a Etiga Dekinai. Então eu não posso fazer nada assim sexual. É isso a tradução. Eu posso repetir a mesma coisa. Se você gostar de anime, hentai, você pode assistir esse. Porque eu assisti a animação até que é razoável, é boa, assim, a animação. Tem uma parte lá de uma batalha, assim, o negócio pegar fogo lá. É bem interessante tudo. Mas, né? Sabe? A mulher já fica pelada logo, aparece calcinha, aparece tudo, mulher no banho. Vários banhos. Meia hora de banho. Exatamente. É anime pra você assistir sozinho, né? Com a porta fechada, com a porta trancada de preferência pra você não pegar. E aí na sequência, Campione. Você assistiu? Ah, eu assisti, eu dormi tanto. É. Puta, anime chato. Então, eu fiquei confuso entre assisto, não assisto, gosto, não gosto. Eu achei... Eu dormi muito. Nos meus comentários tem um monte de dormir, E de onde caralho veio esse narrador? Porque no final parece um narrador em off. Então, porque parece narrador que o cara... Narrador em off é um negócio muito vagabundo, a gente não usa em narrador. É porque o cara é um moleque normal que tem uma pedaço de pedra e isso torna ele um cara hiper poderoso. É. Aparece uma mina, uma ninja lá, maga ninja... tudo mais que ela é, e ela tem vários poderes, e ela acha, pega uma espada e dá a espada pro cara, e o cara derrota um deus, e se você derrota um deus nesse universo, você vira um campione, um campeão. Isso é outro anime passado na Itália, certo? Sim. Também se passa na Itália. Aí você vira o campione, o cara fica falando lá, né? Toda hora fala campione. É. Um inferno. É um inferno. E aí parece que tem outros sete caras que também derrotaram deuses, então é uma coisa que é fácil de fazer, pelo visto. Sim. E parece que quando aparece um novo cara, você tem que ir lá e matar o cara. Só que se isso funcionasse, não teria um sete, né? Devia ter um só. Então não faz muito sentido, quer dizer que eles são uns bostas, né? E ele derrota um cara, tipo, hiper forte lá, um deus fodão que tinha... 1 milhão de poderes. Eu tenho 12 poderes diferentes. Mas ele tem uma pedra. Isso. Então, aí essa pedra é tipo uma pedra de Roseta, né? Tem várias coisas escritas e tal. É, o Grimório, na verdade, né? Eu achei que ele ia ler o negócio e conjurar uma magia. Não, eu queria botar uma pedra pro cara e ia sair uma luz da pedra e ia matar. É só esfregar mesmo, Isso não faz sentido nenhum. E aí, imediatamente... Só faltava ele jogar a pedra na cabeça do Deus. E aí, imediatamente, aquela menina gostosa, ninja, maga, lá, se apaixona por ele, fica pelada, mostra o peito pra ele, fica insinuando pra cima dele, e é isso, um anime, é isso. Eu assisti o segundo episódio também, um lixo, porque aí começa a aparecer mais, ou seja, é claro que ele vai ter um arém, e aí é óbvio que ele vai lutar contra esses outros campeões aí, que deveria ter um só, mas tem sete. E é isso, certo? Então, e o pessoal fica falando italiano, e magia pra cá, magia pra lá, mas Ele é numa Itália mais compreensível. É uma Itália mais italiana. A animação é boa, mas o roteiro é muito fraquinho, né? Tipo, é uma light novel e tal, ele tem até ele parece até um pouco o Toaru, mas também não parece, entendeu? Eu anotei isso aqui, mas depois o segundo episódio é nada a ver. O segundo episódio é todo sobre ele se sentindo envergonhado com a menina se agarrando com ele. Legal, hein? Ele virou um campeone e a mina quer dar pra ele incontrolavelmente, sabe? E ele não quer. Não, nós ainda somos amigos. Ou seja, beleza. Por quê, tá bom, né? Certo, tá bom, então. Fica aí sozinho, beleza. Tranca o quarto. É isso. Aí... Fita que pariu, né? E é feito pelo estúdio Diomedia. É um estúdio também pequeno e tudo. Já fez umas outras coisas, mas nada muito expressivo. Próximo, pode ser? Uhum. É o próximo, aquele Tanken Dreamland. Eu não tenho nada a ver com esse anime. Não é a terra da Dri, né? Não. Então, são pessoas pequenininhas. Tem uma princesa retardada. Eu fiquei muito surpreso, assim, porque eu olhei esse chart que a gente tem aqui, e a imagem é um monstro soltando uma magia fodida aqui, sabe? Super poderoso. Aí quando eu fui assistir, eu vi aquela animação em SD, que é isso, cara? Eu baixei certo, né? Mas era, e na verdade o negócio é o seguinte, ele era um jogo pra celular, que ficou tão famoso que a galera, a Toei, tá fazendo essa animação, certo? Então não é pouca bosta, tá rolando um investimento grande em cima disso. Sim. E assim, apesar da princesa bobinha, eu acho que aquela princesa, assim, ela é bobinha porque ela é inexperiente, mas ainda assim ela é bem independente, né? Eu acho que ela ainda vai ficar muito, sabe, vai... Eu acho que não, nesse sentido, assim, os personagens são legais, sabe? É meio que uma parte de um RPG japonês, sabe? É tipo assim, você tem a menina, só que ela é a principal. Aí você tem o cara que é o cara que luta com a mão, aí você vai ter o Hunter, que vai ser o cara que vai lutar, vai usar armas, e depois vai ter um outro cara mais pra frente. Ou seja, vai ter uma partezinha, e o negócio desse mundo é matar monstros, porque tem os Hunters, igual o Hunter, mesmo Hunter. É Hunter, você é um Hunter, beleza. Processo não rola, né? E aí é isso, aí você vai pegar e vai lutar, e aí eles já no primeiro episódio já caem numa dungeon, lutam contra um monstro gigante lá, um centauro gigante, não é nem centauro, sei lá o que é, um cavaleiro medieval gigante lá, e beleza. Assim, pra mim foi inesperadamente bom, interessante, sabe? É, bem fofinho. Né? Foi bem legal. Ah, aquela mestra dela, eu gostei bastante. Que ela parece ser bem mais velha, assim. Parece ser uma mulher nos seus 40, 50 anos. E ela, sabe? Ela é uma hunter. É uma caçadora, uma hunter. Experiente já. Mas eu gostei dos personagens. É, não, a animação é legal. Os personagens são bem feitos. E assim, apesar de ser em SD, não é assim, largado, sabe? Não é tudo em SD. É mais os personagens mesmo. É. Parece um jogo que eu jogo, aquele Fat Princess. Não sei se você já viu um jogo pra PlayStation. Eu jogo também. É, você joga? Então, uhum. É muito parecido com aquele traço, com o tipo de traço, assim, sabe? Parece, não. E na hora, só por isso, sabe, falei, ah, que legal, gostei pra caramba. E entre. Bom, eu achei bom também, achei um dos melhorzinhos da temporada até. Engraçadinho. É bem interessantinho. Eu devo continuar vendo também. É, esse eu vou ver também. Vamos lá, próximo. Eu não esqueci. Sword Art Online. Gostou? Então, quando começou a ficar interessante, ele começou a ficar extremamente exagerado. Aí exagerado, aí tem um deus gigante, aí cai o céu vermelho, aí... Assim, esse Sword Art Online é uma light novel que foi criada pelo cara chamado Reki Kawahara, que é o mesmo cara daquele Axel World da temporada passada, que eu odiei aquele então, anime. Meu primeiro comentário não tinha um anime assim temporada passada? Então, e eu assim, eu sou um fã da série Dot Hack, né? Então eu joguei os jogos, eu assisti todos os animes, eu li os mangás e tudo mais, sim, sabe? Artigos na Wikipédia, esse tipo de coisa. Eu li tudo sobre. E pra mim, o Dot Hack é muito mais... O conceito dele é muito mais interessante. Uhum. E exatamente a mesma coisa. Porque esse Sword Art Online é um MMORPG, né? Aquele Massive Multiplayer Online. Sim. RPG. Tá todo mundo lá, tá, que legal, o lançamento do jogo, né? O novo World of Warcraft, só que é com realidade virtual, você põe o capacete lá do mal e você tá dentro do jogo. É. E aí tá todo mundo lá feliz que vai lançar, esperando, nossa, caralho, que bagulho legal. E aí, de repente, ninguém consegue deslogar. É, então, que foi a parte que eu comecei a achar interessante. Ah, vai acontecer alguma coisa nesse anime, que bom. Só que aí, ninguém consegue deslogar, e aí aparece o bichão gigante, que é o criador do jogo. É, parece o GM, sabe, o Game Master. Ah, vocês estão fodidos. É, e fala que não só você não consegue deslogar, como ninguém pode tirar o capacete da sua cabeça, senão você morre. Você não pode perder todos os seus pontos de vida dentro do jogo, senão você morre. Você não pode, que mais? Você tá fudido. Você tá fudido mal pago, você é muito eu consegui pensar em pelo menos uns 5 maneiras de tirar o teu capacete sem você morrer. Pela explicação que eles deram. Porque o capacete tem um micro-ondas dentro do capacete. Beleza, Tecnobubble. Mas aí, o capacete tem bateria, e se você desligar a luz e tentar tirar o capacete, você vai morrer mesmo assim. Falou, tá bom. E a bateria não vai acabar nunca, né? Exatamente. Whatever, tipo assim, engole. Tem uma pedra de urânio lá dentro. É pra engolir, beleza, vou engolir isso daí. Tá certo. Aí, mas... eles mostram pras pessoas as famílias deles chorando lá de fora. Só que nesse sentido, o Dot Hack, ele é muito mais profundo, porque a galera, tipo assim, não só não consegue sair, como fica em coma na vida real, e não tem capacete nenhum, você tá em coma. Seu corpo tá em um lugar, e tua mente tá em outro, e você tá fudido, porque tem uns bichos querendo te comer dentro do jogo, sabe? Esse jogo parece que é o cara assim, esse cara é meio orgulhoso, entendeu? O cara fala assim, não, meu jogo é tão bom que vocês vão morrer se vocês não jogarem, mas se você chegar até o final, eu libero vocês todos, se alguém conseguir terminar, entendeu? Então é tipo assim, beleza, bitches, come on, vamos lá, vamos ver se vocês conseguem ganhar do meu jogo, que é fudido. Só que tem, tipo, 6 estágios até terminar o jogo, e os jogadores beta fizeram, sei lá, 8. Isso foi uma das coisas interessantes que eu gostei, por exemplo. Aí no segundo episódio eles exploram isso, tipo, porque a galera que jogou o beta, na hora que falou isso, que viu que tinha nego morrendo mesmo, fala assim, puta, então a gente já sabe onde ir e tal, e se fugiram, cada um foi pra um lado. E a galera fala, pô, esse pessoal do beta sacaneou, né, eles tinham responsabilidade de ajudar todo mundo e tal. Cara, na boa, não tinha, ninguém tinha responsabilidade nenhuma, ninguém tinha nada. Você poderia fazer, só que você não tinha, sabe, vínculo nenhum com aquela pessoa. Você tem um vínculo, você só tem que a autopreservação, certo? Então, é isso. Eu só achei que faltou profundidade aí. Aí o segundo episódio eles derrotam o primeiro boss, sabe? Você tem o boss, são 10 áreas que você tem que derrotar pra conseguir sair do jogo lá na 10ª área. E aí o cara ganha experiência, aí o cara se faz de vilão, e aí ele já arruma uma minazinha, sabe? Então vai ser ele a minazinha o jogo todo tentando sair do jogo. Então aquilo, pra mim isso parece um Dot Hack light. Eu achei que ele ia casar com o menino ruivo do primeiro episódio. Que eles ficam todos, você é bonito, não, bonito é você, não, mas você é muito mais lindo. mais ou menos meia hora. É, porque inclusive uma das coisas legais também foi que, tipo assim, mostra todo mundo assim, né? Várias meninas, vários personagens femininos. É. Jogando e do nada o criador fala: então agora eu vou escanear a cabeça de vocês e vai aparecer a pessoa como você é na vida real. Aí fica lá um monte de cara com roupa de mulher, sabe? Tipo assim, mostrando lá que 80% das mulheres que tinham no jogo eram homens, sabe? Então aí mostra aí isso mesmo. E tal. É assim, é uma piadinha, né, sobre jogos online. Eu imagino que pra quem jogue MMO seja mais interessante, não sei. Não, será? Assim, se você for querer pegar um anime que mostre jogo online, você vai pegar outra coisa, né? Esse, na verdade, não é sobre o jogo online. É, na verdade, sobre esse drama, né? Dos caras que estão sendo ameaçados. Então, isso, na verdade, pode ser um blefe. O cara falou que a galera tá morrendo. Será que a galera tá morrendo? Porque não mostrou o mundo de fora. É, só será mostrou que eles estão presos, né? Será que é verdade mesmo? Sei lá o que tá acontecendo, entendeu? Uhum. Aí mostra que o cara é tipo um hiper gênio, o do criador do jogo e blá blá blá. Aí o nego fala: não, realmente, tinha um micro-ondas dentro do capacete. Se você tentar sair, vai fritar o seu cérebro. Então a galera tá lá. É. Assim, o segundo episódio não foi nada de muito interessante. Eu não sei, eu acho que ele é bem raso, né? Ele não complica nesse sentido, né? Não tem uma complicação. Tipo assim, ele não mostra que aquela. Porque o negócio do Dot Hack é que aquela galera usava o jogo com um escapismo, né? Era galera solitária, problemas psicológicos, esse tipo de coisa. Certo? Já nesse jogo, não. Parece que é um negócio é o seguinte: vamos ganhar o jogo. É mais shonen, assim, sabe? É mais, vamos lá, vamos fazer um grind, vamos ficar forte no jogo e detonar os boss, sabe? Fazer uma parte gigante, uma raid, na verdade, né? Porque eles lutam com 20 pessoas contra um monstro. E beleza, uhum. E não tentar ninguém morrer, porque morrer é ruim. É. Sabe, pra mim foi isso. Eu não vi profundidade, não vi nenhum tchan, assim. Como mas isso é pessoal, né? Isso como um apreciador da série Dot Hack, entendeu? Que preza muito mais por esse outro lado, né? De por que que o cara tava fazendo isso. Então mostra esse lado do criador, porque ele tinha uma filha, sabe? Ele tinha uma mulher, aí ele bota essa galera no jogo, porque todo mundo morreu, sabe? Rola um bagulho assim, entendeu? É, e o aí, criador do... mitologia lá dentro, né? Nesse agora o criador até o momento não tem nenhuma tipo de explicação. Parece que o cara é tipo assim: eu sou fodão. Eu sou um vilãozão. E provavelmente iriam ter ele teria sido preso já no mundo real. Alguém poderia falar pra ele: desliga o jogo, não, desliga o servidor, sabe? Tem um monte de coisa que dá pra você fazer. Derruba toda a internet do país. Cara, a explicação não me convenceu de que você tem que ficar com o capacete. Aquilo pra mim, isso é uma parte, sabe, que compromete a lógica interna, sim, né? Do título. Então é complicado por causa disso. Mas eu vou continuar assistindo, com certeza. É feito pela A1 Pictures, então ele é muito bonito. É muito bonito mesmo. Os cenários são muito bonitos. A animação é muito bonita. E ele vai ter 25 episódios, já é garantido isso. Então eles são dois. Então eu acho que esse começo mais devagar pode ser que tenha. Seja por causa disso. Porque eles vão querer desenvolver os personagens pra depois desenvolver a história na segunda metade. Então, tem que assistir, né? Eu tô criticando desse jeito como um fã de uma outra série que tem alguns elementos parecidos. Mas a série em si, ela é bem animada. A história não tinha que ser ruim nem nada. Quem gosta desse gênero, quem gosta desse cara, quem gostou daquele Axel World lá, pode ser que goste desse anime também. Esse cara, tipo assim, ele fez esse Axel World, ganhou um prêmio numa revista, e ele foi lá, fez esse Sword Art Online e ganhou um prêmio em outra, sabe? É um hitmaker, sabe? Então, beleza. Aí o nego já foi lá e falou: não, beleza, comprei e já vou fazer um anime também. O cara é um cara fodão desse gênero, né? Mas, sei lá. Ele tá apostando no que ele sabe que vai dar certo. Pra ele é bom. E as empresas estão apostando no título que dá certo em todo o resto, né? Jogo online hoje em dia, né? Todo mundo joga esses RPG online, então, né? Muita gente só vai assistir por causa disso, né? É um mundo igual esse que eu jogo. Beleza, vamos assistir pra ver o que acontece. Mas não vai acontecer nada. Mas bem. No final vai todo mundo conseguir se soltar, né? Próximo, Kokoro Connect. Então, esse foi o último que eu vi. São os 5 amigos que fizeram um clube, porque não quiseram entrar em clube nenhum. É o clube dos do sem clube. Tipo assim, a explicação foi: ninguém queria entrar num clube. Aí eles entraram nesse clube de vagabundo. Acho que era obrigatório, né? É obrigatório ter um clube. É o povo que não gosta de nada. Meio que esquei, né? Mas tira toda a parte das referências e tudo mais. Tira Genshiken, fica só com o clube. Foi em K-On, é melhor. É tipo K-On sem música, é isso? Isso, porque... é tipo Haruhi sem a Haruhi. Por aí vai. Porque assim, a gente falou de K-On e Haruhi, né? falou de, o Keion exatamente, a, o character design é, é dessa, da mesma pessoa que fez o character design do Keion e do Lockstar. Ah, isso explica. Que é aquela mina lá, aquela Yukiko Horiguchi, ou então Shiromi Zakana lá, o nome dela artístico, né? Ah. Então você dá pra ver que é aquilo, são os personagens do Keion, sabe? São homens do Keion, sabe? Como se fossem, né, no mesmo estilo do Keion e tudo mais. E a história gira em torno desse clube e desse tal Kokoro Connect, né? Kokoro é coração, né? Então é a conexão entre os corações. É, eles são amigos muito próximos, né? Os cinco. Apesar de terem personalidades bem diferentes e tal, são amigos muito próximos. E eles estão trocando de corpo uns com os outros, uhum. Sem nenhuma explicação aparente. É, então, aí que vem interessante. No primeiro episódio você fala assim, ah, beleza, eles estão trocando de corpo só pra um passar pelo, né? Aqueles clichês normais do garoto entrando no corpo da garota, pega nos peitos e tudo mais. Sim. Só que, na verdade, não é, no segundo episódio ele dá um, sabe, ele dá uma explicaçãozinha e fica mais interessante. Aparece tipo uma entidade e fala, não, beleza, quem tá fazendo isso sou eu vou acabar quando eu quiser. E vocês, melhor vocês se comportarem. Entendeu? Então, e aí começa a ficar mais interessante. Que a galera tem que começar a aprender a lidar com aquilo. Né? Eles ficam minutos, um tempo, uma quantidade de tempo limitada no corpo um do outro. Uhum. Pelo menos. Aí começa no primeiro a aumentar. Episódio. É. Assim, na verdade não aumenta, desculpa. É randômico. É tipo assim, o tempo que eles vão ficar e com quem eles vão trocar é totalmente randômico. É. Então, só que são só entre eles cinco. É. E aí vai nessa, né? Aí o primeiro episódio você tem esse clichêzinho do cara entrando no corpo da menina, pegando nos peitos dela, né? Uhum. Você tem a menina com o cara vai no banheiro, sabe? Esse tipo de coisa. Como é que você vai fazer pra cuidar do meu corpo e tal? Isso daí é um artifício que todos os animes de cotidiano usam, né? A troca do corpo, né? Certo? É. Certo? Só que eles resolveram fazer um anime sobre isso. É. Só que pelo que eu entendi, vai ter, vai ter umas implicações meio dramáticas sobre a coisa, né? Tem os personagens ali que são meio estragadinhos, né? Que é uma galera meio problemática, né? É. Os personagens são muito bem feitinhos, assim. Eles têm alguma coisa, né? Não é só... É, assim, você tem a possibilidade de que isso vire um et qualquer. Não, claro. Assim, tem essa possibilidade, mas pelo que deu a entender no segundo episódio e tudo mais, parece que esquece, não é isso. É. Sabe? Vai ser essa parada mesmo do coração, de você entender outra pessoa quando você estiver dentro do corpo dela, daquela galera vai se... No final eles vão estar conhecendo uns aos outros muito melhor do que a si próprios, entendeu? Sim, a impressão que eu tive, justamente por aparecer tanto no começo quanto no final do primeiro episódio... ceninhas do cotidiano familiar deles, é justamente de serem personagens um pouquinho mais desenvolvidos do que se esperaria de um anime de trocando de corpo pra pegar nos peitos, sabe? Isso acontece, mas não é o... Os personagens mesmo não vão permitir que seja só sobre isso. É, então, que assim, a menina, uma das personagens chega no segundo episódio e fala assim, é, então, se a gente, todos nós tivéssemos corpos iguais, um mundo imaginário, todo mundo parecesse, fosse exatamente igual um ao outro, como é que a gente ia se diferenciar um do outro, né? O que que nos torna diferente um do outro, né? Uhum. O que é a personalidade? O que que é a personalidade da minha voz? É meu rosto? Isso é minha personalidade ou não? É isso que me faz? Aí quer dizer, ou seja, tem um aprofundamento meio filosófico da coisa e parece que eles vão caminhar por esse lado. Né? Parece que eles vão caminhar por esse lado. Tem uma das meninas lá que parece que é zoada, que, sabe, problemas familiares totais, a menina fica sozinha, e a nego já começa a falar, e ela já fica puta, porque não quer que ninguém se meta na vida dela. Ou seja, eu acho que, né, vai ter mais coisa aí nesse meio tempo aí. Né. Vai ser mais do que o menino entrando no corpo da menina e pegando nos próprios peitos, né? Sim. Com certeza tem mais que isso. Assim. É, o character design é ótimo, a animação é muito boa. É muito bonito. É feito pelo Silverlink, que é um estúdio conhecido por fazer animes de hentai e tudo, mas eu acho que eles, na verdade, dessa vez, por ter pego essa mulher aí que fez o character design de Keion, acho que eles vão fazer o seguinte, né? Nós estamos contratando alguém sério pra fazer o character design, porque nós vamos pra outro lado, né? É. Nós vamos sair do comum. Então, esse é um dos que vale a pena mesmo. O primeiro episódio não foi muito animador, mas o segundo começou a ficar melhor. Então eu acho que essa é uma série que vai ficar bem interessante. Certo? Certo. É, o resto aqui... Que o Kai Senjo no Horizon, uma continuação. Esse Hakou Nobuna. Esse Hakou Kiremeku é uma continuação também do anime de 2010. E o último seria esse Oda Nobuna no Yabou. Uh-huh. É mais um daqueles animes do Eu Quero Comer o Noda... Oda Nobunaga, né? É mais um desses, né? Tipo, cara, ele é um personagem histórico tão foda que eu queria muito fazer sexo com ele, né? Nossa, queria dar pra ele loucamente. E aí é isso, são os personagens históricos, todos garotas, né? É. Exceto careca lá. Só que... Somos que garotas loiras, né? O negócio é. Não, é porque o Oda Nobunaga, ele era maluco, certo? Ele era totalmente maluco. Então, ele se cercava de gente estranha e ele se vestia estranho. É bem por ali mesmo. Só que não era. Ele não era uma garota. Sim. Ele era um cara muito velho, sabe? Que foi traído pelas pessoas mais próximas dele. Sim. Só que o interessante é que o garoto que vai pra esse mundo, ele é um aficionado por esse período histórico. Ele tava jogando um jogo sobre o período, né? Quando ele vai parar lá. Exatamente. E aí ele assume o lugar do cara que seria o cara que atraiu o Oda Nobunaga. Uhum. Que é o Saru lá, que é, aquele, que é o cara que guardava os chinelos dele. E que depois virou um general. E ele assume o lugar do cara e ele fala, putz, então eu tenho um papel nessa história. Só que então... O mais cabuloso de tudo é que ele é animado pela Madhouse, junto com aquele estúdio Gokumi, que eu já falei, que é de um outro anime dessa temporada. E ele é lindo, é lindo. É. Ele é lindo. Ele é muito bem feito. Até eu fiquei com vontade de comer esse Nobunaga, sabe? Porque esse character design dessa personagem principal é muito legal, cara. É muito legal. É. Porque é uma menina com... Ela faz um penteado muito maluco pra cima, assim. Ela veste uma pele de tigre, sabe? Ela fica lá sempre de roupa, pouca roupa, e sabe? Tipo assim, um negócio muito diferente. É. Tudo apesar curioso, de você... né? Uhum. Apesar de você ter... Você constrói o harém em volta do garoto, porque todos os outros personagens históricos que cercavam o Oda Nobunaga viram garotas pequenas, jovens. Sabe? Sim. Aí você tem uma ninja, que é uma menininha toda fofinha e tudo. Você tem todo esse clichê desse tipo de história, certo? É. Só que feito pela Madhouse. É, então é super bonito e tal. É. E eu gosto muito dessa coisa de o Yankee na corte do Rei Arthur, sabe? Então, sempre me chama muita atenção. Porque esse não tem nada de peito e de calcinha, absolutamente nada. Eu já assisti o segundo episódio também. Uhum. São as recriações históricas, das batalhas históricas e tudo mais. Só que eu achei que fosse ser tudo igual. Só que não, o garoto começa a mexer, ele começa a influenciar. Ele fala, não, eu sei o que vai acontecer aqui, eu sei o que vai acontecer ali, não faz isso, não faz aquilo, entendeu? É. Começa a mudar a história. Isso parece ser mais interessante. É, sabe? Então, como é uma menina, ele não acha que tá na história real, né? Uhum. Então, como tá na história real, ele pode fazer o que ele quiser, né? Vai mudando. Acho que ele tá, sei lá, alucinando, alguma coisa do tipo. É. E aí ele faz essa viagem pro passado. Só que, então, na verdade é isso, eu tenho que falar isso também. Ele vai pro passado, né? Acho que ficou bem claro. É, sim. Então, ele vai pro passado. Porque, geralmente, o Oda Nobunaga mulher vem pro futuro, né? Uhum. Tem outros vários que ele vai pro passado também. Tipo, é normal. Esse tipo de história parece que tá virando padrão. Não, toda temporada tem um desse, né? É. Mas eu gostei muito. Então, é muito melhor do que se imaginaria. É muito melhor que aquele da temporada passada, que eu também já fui com a cara, assim. Mas esse o segundo episódio é totalmente isso. São batalhas, as batalhas são bem feitas, sabe? A personagem principal é muito bem feitinha. Apesar de que aquilo, no final ele vai pegar ela, certo? Claro. Vai realizar o sonho de comer o Oda Nobunaga. Mas... É isso, cara, entendeu? E é um tipo de anime bem besta, só que animado pela Madhouse, então ele é muito bem feito. Uhum. Então dá pena de não assistir, sabe? E o character design é fenomenal. Aquela mina da lança, aquela é muito fofinha, né? Uhum. Ela tem um chapéuzinho de oncinha também. Tudo, é muito adorável. É muito, muito legalzinho, assim, sabe? Então, sei lá, acho que não vai doer assistir. É. Vai ser nada demais. Apesar do conceito básico ser idiota. É. A coisa toda é bem feita. Aquilo, né? Você tem o público que quer ver isso, né? É. Porque é um período histórico que você tem muitos fãs, né? Porque é muito legal mesmo, né? Tem um outro anime que eu gosto muito, que é aquele feito pela NHK. Percebeu que eu sou péssimo pra nomes, né? Imagina. Hyogemono, desculpa. Você chegou a assistir o Hyogemono? Acho que não. Então, é uma retratação histórica bem precisa, só que do ponto de vista de um dos generais, que ele é um cara que é fascinado por como se chama? Pela estética, pela estética dos objetos, sabe? Ah. A beleza dos objetos. Então, tipo assim, ele é fascinado por xícaras, por potes, porque você tem isso no Japão mesmo, né? Uhum. Você tem essa parte da cerâmica e tudo, de que isso era uma, né, uma, você fazendo aquilo feito à mão, aquilo carregava, né, uma certa energia, aquele tipo de coisa. Uma aura espiritual, né? Exatamente. E você saber fazer o chá, você fazer a cerimônia do chá, todos os samurais tinham que saber fazer isso, entendeu? Sim, sim. Fazer e todo samurai tinha que dominar pelo menos uma arte. Uhum, tipo, exatamente. Escultura, cerâmica. Então, o cara tinha que ser, além de um de um guerreiro, ele tinha que ser um artista também, tipo um entendedor da arte, né? Sim. É isso que eles falam. E esse anime passa nesse período. Interessante a ver, agora que eu tô vendo esse Oda Nobuna, você vê que é bem fiel, assim, historicamente, sabe? Então, tipo assim, os caras não estão tirando uma onda, não estão zoando. O negócio é sério, só que é uma garota. Então... É. O negócio é sério, mas eles precisam chamar atenção de algum jeito. Mas então, você tem esse público que quer ver isso. É, então. Aí já mata dois coelhos. Né? Só que não é nada exagerado. Né? O estúdio, o Madhouse, não faz nada desse tipo, né? Não é se queimar fazendo nada desse tipo. É. E repetindo, é muito, muito bem feito. É muito colorido, muito bonito, muito bem animado. Feito. Muito bem, sabe? O roteiro não é nada ruim também. O garoto só tá lá. Ele tem um celular, mas ele não consegue usar o celular. Então ele não consegue fazer nada diferente. Ele só conhecimento histórico dele. É diferente. E ele... O anime pra mim foi uma grande surpresa, assim. Eu não esperava que fosse ser nem razoável pela premissa, né? Uhum. Mas não, acho que vale a pena. É, então. Eu também fiquei surpreso que pra mim ia ser mais um dos rentais, né? Falei, pô, o cara vai, né, vai arrancar o sutiã do Oda Nobunaga e vai detonar ele. É. Só que não, até agora nada, né? É. Vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Mas... Acho que falamos de todos, né? Sim, aqui acho que... Ah, chocolate... Acho que foi tudo, sim. Foi tudo. É, apesar dos pesares, assim, tem umas coisas fracas. Não tem nenhum título... Tem poucos títulos expressivos, né? Porque a temporada passada foi muito boa, né? Uhum. Teve muita, muita coisa boa na temporada passada. Então... Essa sim, ela... A de verão, geralmente, ela costuma ser a que tem mais títulos. E ela nem teve tantos títulos assim. Aham. Uhum. Mas a média dela é boa. Quem quiser ver tudo e selecionar, vale a pena. Não é desperdício de tempo, não. É, então. É um negócio que eu, pelo menos, gostei muito de fazer. É, então, a gente tá, acho que a gente meio que concordou nos melhores, né? Então você vai ter o Destaco, você vai ter... Qual foi o outro que a gente falou? O Natsuyuki. Isso, é o Natsuyuki Rendezvous. Então, o Takoi também, que é bem legal, sabe? É. Coro Connect, que promete. Uhum. Você tem algumas coisas fracas, assim, mas você tem bons títulos. Você tem boas sequências também, sabe? Tem o Rinnegan Wakanda, que era muito bom. É. Quem viu a primeira temporada pode ver que é muito bom. Você tem... Dog Days, pra quem gosta, tá aí de novo. Dog Days, né? Eu não gosto nem de falar de Dog Days. Mas você vai ter o Kyokai Senjou no Horizon, que é o Horizon Nowhere, que, cara, assim, não dá pra entender nada desse anime. Você consegue entender o que tá acontecendo. Mas as batalhas são tão boas, que você releva, entendeu? Uhum. Mas, meu, não dá pra entender nada. Só quem leu essa novel gigante, que são 10 novels de 1000 páginas cada uma... É gigantesco, né? Então, quem leu isso vai entender, mas dá pra de boa, sabe? Dá pra assistir e achar bonito. Uhum. Mas, é isso. Mais uma temporada. É isso aí. Ah, e tem o Bimbogami também. Ah, isso, o Bimbogami. É muito bom, muito bom. Também vejo. Muito engraçado. Muito bom mesmo. Certo, pessoal. Então, é isso. Sigam ou não as nossas recomendações. É, fiquem à vontade. Se quiserem falar bem de Kingdom nos comentários. Isso, é. Também. Um chinês aí pra me xingar. Fiquem à vontade. É. Mas é isso, pessoal. Vamos lá. Daqui a próxima temporada tá vindo com alguns títulos promissores. Vamos ver. Tô torcendo até o final do ano pra ver se não vem uma terceira temporada de Haruhi. Ai, tomara. Putz. Porque, né? Saiu uma em 2006 e uma em 2009. O certo é 2012. Claro. E até agora nada. Tá aí, 5 milhões de novels vendidas e nada. Toma no cu, né? Cadê? Pessoal, vamos aí, Kyoane, né? Fica fazendo um monte de animezinho aí e cadê, né? Vamos lá. Tomara que no final do ano eles né, falem alguma coisa. Né? Mas vamos ver. Esperar. Mas é isso. É isso. Certo, então tá bom. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, obrigado. Tchau. Até mais. Cabo, gibon, gibon, gibon, nada de hajiquer. Gibon, gibon, gibon, nada de soar. Gibon, gibon, gibon, iba batom. Gibon, gibon, gibon, nada de hajiquer. Pode mais de se ter aqui em que o soqueto. Gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibbon, gibb tira e tá.